Continue agora conosco com Tempos Passados, o terceiro episódio da nossa série sobre o Starman. Os Escapistas. Bastidores de outros tempos. Como prometido nos nossos programas anteriores sobre o Starman, a gente decidiu que todas as edições referentes aos tempos passados, né, ou como a Panini chamou no Brasil, contos de outros tempos, seriam reunidas em um só programa. Ou pelo menos eu tô pensando assim antes de começar a editar, né? Obviamente tudo vai depender da duração, né? Certo mesmo é que serão necessárias duas gravações para darmos conta de tudo. Por sinal, essa primeira leva de histórias é quase idêntica à das historinhas compiladas no quarto encadernado da série Capa Cartão nos Estados Unidos. No total foram 10 TPs, né? Mas a verdade é que deveriam ter sido 11, porque sabe-se lá o porquê a segunda leva de tempos passados foi esquecida ou ignorada na republicação, algo que chateou bastante o James Robson, né? Ele revela, justamente porque para o leitor de segunda hora que lia só pelos encadernados, algumas histórias do presente do Jack Knight acabaram ficando sem um contexto, né? O quadro maior que essas do passado tinham o objetivo de trazer. Mas essa discussão fica para outra hora. O que importa agora é que estamos de volta a Opal City, sempre comigo, Wig, Maurício Dantas, Reginaldo Wilman e agora, espero que até o final dessa série, também com Jamerson Tiossi. E sem perder muito tempo, como é de praxe na mensal, sempre que possível, e isso é quase todo número, o James Robson acrescenta um tijolinho no background de Opal City, né? Nesse primeiro conto dos tempos passados, ele fala um pouco sobre três ruas que reconstituem quase no nível do facsímile a arquitetura e o paisagismo parisiense, né? Isso se devia a uma família de imigrantes franceses que usavam tudo que ganhavam com mineração para recriar seu lar na América. É importante dizer, antecipando uma rápida info assim, de uma timeline que a gente encontra lá no especial do Secret Files, né, no Arquivos Secretos, que o Sombra ganha seus poderes e a consequente vida eterna em 1838, em Londres, né? A primeira vez que ele visita Opal City é em 1880. Só se instalando em definitivo, ou seja, adotando Opal City como seu lar, em 1891. Nessa história de Starman número 6, estamos em 1882. E esse detalhe sobre o bairro francês, eu acho que nem é bairro, é um quarteirão francês. Assim, surge numa conversa de banco de praça entre o Sombra e o escritor Oscar Wilde, né? Eles dois são amigos, né? Ou provavelmente faz parte de um experimento particular do Sombra de influenciar pessoas notáveis, né? Isso fica sugerido nas menções a Charles Dickens e Hans Christian Andersen, né? Inclusive sobre o Andersen, o Sombra dá a entender que foi o último a vê-lo com vida em 1875. Aí o Oscar Wilde está em Opal City para umas palestras, né? E o Sombra quer ser seu anfitrião e está interessado em ouvir dele uma história sobre um outro imortal, tal qual o Sombra, né? Porque a gente liga os pontos literários e ele provavelmente está falando do que inspirou ele a escrever o retrato de Dorian Gray em 1880, né? Foi publicado em 1890. Mas antes de ouvirmos essa história, os dois são interrompidos por um jovem que quer contratar o serviço do Sombra para retirar sua irmã de 16 anos da influência de Lumne, um hipnotizador de 40 anos que se apresentava assim, numa trupe de artistas, né? O irmão Jason diz que Lumne quer a parte da fortuna que cabia a ela na herança, que herdou dos pais falecidos. Jamerson, fala um pouco sobre o que o Sombra faz a seguir, né? Será que aqui nessa primeira historinha solo do personagem, o Robson já está ressignificando assim, o papel dele de vilão? Ou ele não tem nada aqui que faça o leitor assim se sensibilizar com ele, né? O que é que você acha? Boa noite aos amigos, né? Boa noite aos nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria dizer que essa história da pessoa conversar com o escritor é um tropo muito comum na literatura, porque isso abre um espaço gigantesco para várias narrativas, né? A gente tem a narrativa do bairro, a gente tem a narrativa que faz referência ao Dickens, tem a narrativa que faz a referência ao Anderson, tem a própria narrativa da amizade que o Mr. Black, né, que não é o Shade ainda, faz com o Oscar Wilde. Ele faz referência, né, à amizade que ele tem ao Wilde, inclusive faz referência, constrói várias referências à sexualidade do Wilde. É um contexto muito grande, mas eu acho um pouco cansativo. Ainda que a história em si seja muito boa, e talvez seja boa porque ela me faz rememorar, vocês irão rir, né? Mas ela me faz rememorar alguma coisa que a gente via ali na Vértigo, antes do selo existir mesmo, né? Eu falo com a editoria da Badger, aquelas histórias que estavam ali no limite. E o Robson, ele apresenta Black, que é sensível às coisas, mesmo que haja um interesse econômico, ele não faz apenas por bondade, mas assim, quando ele entra numa trupe de circos, ele vê aquele visual, o desenho do Ted Christiansen é muito, muito legal e combina com os seres que ele invoca, né? Porque ele chega ao mesmerismo, né? Ao cara. Ele me lembra, inclusive, o mesmero daquela fase do Claremont e do Burnie nos X-Men. Aquela capacidade de sempre hipnotizar. Ou então algo que depois a gente veria com o Jason, né? Que acabou hipnotizando a Jean Grey. Então, ele pega o vilão, pega uma criança, né, uma menina, ele, possivelmente a menina assistiu o espetáculo e ficou encantada. E aí ele hipnotiza a menina e se aproveita dessa condição da hipnose para forjar um casamento e, claro, com a intenção de se apropriar daquele dinheiro. Mr. Black, ele age como um cavaleiro ali buscando, mesmo que seja por uma questão financeira, resolver a questão. E eu acho que ele resolve perfeitamente. Ainda que eu ache o padrão da história um lugar comum nesse tipo de narrativa, as pessoas sentam em torno de uma fogueira, num banco de praça, para contar uma história que depois vai ser costurada, né? Porque ela lança ali uma série de pequenos detalhes que depois poderiam ser resgatados pelo autor. Eu acho ela muito bem executada. Você falava em Vértigo, né? Inclusive, esse artista assim, é muito Vértigo, né? O Ted Christensen. Ele não bate bem com o meu santo, né? Mas assim, tem gibis dele que eu adoro, né? Que é aquela graph novel da própria Vértigo, né? É um pássaro, né? Que é escrito pelo Steve Siegel. Que é uma história autobiográfica desse escritor na época que ele recebeu a proposta para escrever uma mensal do Superman. É bem no meio de um segurança, né? É a insegurança dele isso. Em escrever uma história do Superman. Isso, né? Isso. E que o pai dele sofreu uma doença degenerativa, né? Cara, é muito bom, bicho. Muito bom mesmo. Mas assim, Maurício, o que, é que você acha dessa historinha aí? Primeira historinha do Sombra, solo. Te agrada? Tu gosta? Eu confesso que essa eu li na época que a gente começou a gravar, pensando na ordem mesmo de edições. Estranhei bastante, assim, porque é um corte, né? Já a gente tá acostumado com 6 edições, um encadernado, né? Por exemplo. Acostumado atualmente, diga-se. Ela muda um pouco o tom, é um interlúdio, assim, quando deveria ser um final de arco, né? Mas eu acho bacana, cara. Assim, não tinha viajado muito ainda nessa questão do Robson, né? De aqui e ali colocando uma carne na história da cidade, dos personagens também. Como você bem pontuou aí no começo. Mas eu gosto, eu acho legal. Ela me lembra, mais do que Vértigo, ela me lembra muitos elementos, muitos tropos, como disse o James. O gibi do Sandman também, né? A coisa da conversa com o escritor, de uma história do passado, uma interferência desse personagem, assim, moldando uma celebridade. Me lembra muito isso. Eu não tô dizendo que o Robson tá aqui, tá emulando o Gaiman, não é isso não. Como bem disse o James aí, é um tropo mesmo. É uma coisa até comum, né? Mais comum do que a gente imagina. E da arte, eu não acho das piores não, viu, Luigi? A gente vai falar aqui, eu vou falar daqui a pouco de uma bem pior, meu amigo. Essa aqui eu acho que serve bem a história, não é a mais dinâmica, não é o Tony Harris, mas eu gosto dela e acho que dá uma quebrada legal assim, enquanto mantém uma certa identidade com o que o Harris faz, muito preto, texturas mais chapadas mesmo, assim, né, menos texturas de mais efeitos até, Esse último quadro mesmo, a gente tem ali aquele manchado no fundo, né? Pela janela a gente vê a cidade, só as sombras da cidade, com aquela coisa assim meio carbonizada, carbonada, não sei o melhor termo. Eu acho legal, acho que serve bem e não ofende não, pelo contrário, dá um clima legal pra história. Eu acho bem bacana a splash page dele, que aparece as sombras, né? Aquelas criaturas parecem cobras, assim, é bem bonito mesmo. Interessante que tem uma função prática também nessas histórias de tempos passados, que ela, além de servir para apresentar, como eu falei, esses contextos, as histórias do passado e tal, amarrar com o presente, também serve para dar um respiro ao próprio Tony Harris, né, em cada arco, né? Então é bem legal isso, né? E aí, Reginaldo, o que você acha dessa história aí de sombra? Eu gosto, né? Eu acho que é legal, que faz um resgate, você entende um pouco mais de Opal, assim, né? Um pouco mais do Sombra. Mas não adoro, assim, eu acho que se você tá indo no embalo, no ritmo, dá uma desacelerada. Eu gosto de acompanhar a vida do Jack Knight, assim. Prefiro, vai, vamos dizer assim, essas side quests, assim, que tem, sabe? Essas missões secundárias, assim, dessa série, elas me cansam, às vezes, um pouquinho, né? Não são ruins, mas elas me cansam, sim, um pouco. Não é ruim, realmente, de fato, são boas histórias. Mas não é o objetivo, você não compra, né, Starman para ler, né, especificamente isso. Eu acho legal, mas não é do meu interesse. Eu queria perguntar se vocês sabem do Dickens, quem que o Sombra inspirou, que personagem que ele inspirou, que ele fala lá. Ele não especifica quem é, mas eu não consegui identificar. Alguém referente ao Scrooge, né? Algum espírito do Scrooge? É, ele tem os fantasmas lá, né? Mas não é nenhum específico, né? Isso, eu acho que até ou o próprio Scrooge, né, é baseado, ou então o fantasma dos Natais Futuros, né? O Dickens, ele era fascinado por fantasma, né? Ele participava de um grupo de caça-fantasmas, né? Ele era cético, mas ele adorava fantasma, né? Por outro lado, viu, Reginaldo? Por esses dias eu estava começando a ler a minissérie do Sombra, né? Que é aquela minissérie inicial que tem 4 edições. É como se o Sombra também fosse o Oliver Twist mais velho. Então a história se parece um pouco, assim, no começo, sabe? Aquele órfão que chega na cidade, tem aqueles bandidos. Eu achei parecido, assim, no começo. Eu ainda estou bem no começo da história. Isso, mais lá na frente, eu posso até voltar para retificar. Mas eu achei que tinha um pouco de Oliver Twist também. Queria lembrar aos senhores, né, que eu li Grandes Esperanças, e tem muito desse fascínio em Grandes Esperanças com a cidade. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, tem um capítulo em Grandes Esperanças em que o personagem central, ele vai para a casa de um contador, e aí ele narra uma viagem por um bairro de Londres, né, que ele não ia, não tinha conhecimento, e a própria fascínio do sujeito com a casa dele, que é fascinante, uma descrição esplendorosa, e também a maneira como a pessoa era fria no serviço, mas a partir do momento em que entrou em casa, ela começa a tratá-lo assim como se ele fosse o rei em visita. E também, quando termina a visita, na segunda-feira ele vai passar um final de semana na casa desse contador, quando termina a visita acontece a mesma coisa. Saiu da casa, volta aquela frieza típica que a gente atribui ao londrino, eles conversam pouco ou conversam retornando ao serviço. Então eu acho que parte do texto do Robson, quando ele faz as construções elaboradas sobre o Paul City, é baseado nessas construções que o Dickens faz sobre a cidade. Por isso, ainda que ele não seja trabalho nosso, né, mas as construções como Um Conto de Duas Cidades e outras obras do Dickens sempre têm esse perfil da cidade ativa. E fora que você também pode identificar o arquétipo do Sombra em alguma história do Dickens, né? Porque você fala aí do Grandes Esperanças, ele me lembra exatamente o Prisioneiro, né? Até um filme que eu gosto muito da versão desse, que é a direção do Alfonso Cuarón, é de 1998. Tem a Gwyneth Paltrow, né, e Ethan Hawke, né, os principais. A Gwyneth Paltrow faz a Estela e o o Ethan Hawke faz o Finnegan Bell, né? E o Robert De Niro faz exatamente o prisioneiro. É um personagem misterioso que entra e sai da história aí. Aí a gente pode também linkar como sombra, né? É bem legal isso. Esta é uma noite para usar cobertores. A cidade tem um. Com certeza um cobertor grande e branco que a cobre. Uma vez eu fiz uma pintura, Opal City, numa noite de neve. Nada é mais celestial em minha mente e meu coração do que a minha cidade assim, numa noite de neve como esta. Fico pensando onde está aquele quadro e também porque nunca o terminei. Bem, fazer o quê? Voltando aos cobertores, a cidade tem um, mas eu também. E o fogo, e um café para espantar a friagem na noite. Café como foi criado por Deus e pelos irlandeses, a bebida perfeita. Também tenho algo para ler. Uma ótima noite para livros e para a luz fraca do abajur. Só que eu simplesmente não acredito que estou lendo o que estou lendo. Que eu finalmente resolvi abrir as páginas empoeiradas desse volume, o Diário do Sombra. Mas eu prometi, e promessa é promessa. Cinco amigos. O segundo conto de tempos passados não detalha exatamente assim, o período em que se passa a história, mas diz que ela ocorreu 13 anos atrás, né? Supõe-se que 13 anos atrás em relação ao presente de Starman. Normalmente é um conto narrado assim no recordatório do Sombra, né? E aí ele registra um caso dos dias em que Ted Knight era o Starman e não deu conta de uma ameaça que vinha se enraizando em Opal City. Né? E aí ele não vê outra alternativa a não ser chamar os amigos dele para ajudá-lo a debelar essa ameaça, né? Que era o do boneco de pano. Um vilão de quinta categoria e de uma hora para outra assim, virou um psicopata assim, perigosíssimo, né? Líder de uma seita. Eu acho interessante dizer que essa edição 11 saiu em setembro de 95, né? Fica ali no meio do caminho entre Watchmen de 86 e Crise de Identidade de 2004, né? Eu informo isso não para cometer aquelas atrocidades de comparar uma com a outra, até porque o Watchmen tá fora de qualquer páreo, né? É ó, você bota o Watchmen na mesa e é aquela carta trunfo, né? Que não dá para vencer, é o chute no saco, né? Mas essa historinha assim do Robson assim traz elementos mais sombrios, né? Vá lá, assim, mais realísticos, né, para a sociedade da justiça. O que não chega a ser exatamente assim, uma novidade, porque vale lembrar que o James Robson é o autor de Era de Ouro, né, que trabalha SJ assim nesse viés do real. Maurício, você gosta dessas histórias sombrias em torno de personagens mais solares ou a qualidade só depende de quem realmente escreve esse tipo de enredo, né? Fala um pouco também da experiência frustrante da SJ em torno assim, desse boneco de pano. Eu gosto dessas histórias quando tem um caráter não de escurecer, no sentido de botar sombra mesmo na história por si só, sabe? Eu gosto como em Era de Ouro que há uma contextualização como se aquelas histórias, aquelas coisas estivessem acontecendo de um olhar atual. Eu gosto da ideia de que as histórias são, que a gente lê dos anos 40, 50, são pueris porque foram contadas daquele jeito. Não que a história em si seja boba, os personagens sejam tolos, mas a visão que fica registrada delas é. Eu gosto disso em Era de Ouro, que o Robson faz aqui. Tem um diálogo, vou chegar lá depois, mas tem um diálogo que diz assim, lembra como as coisas eram mais simples, mas fica parecendo assim que não há um peso, né? Eles estão lembrando ali, quando o vilão chantageou uma loja de sorvete, e aí eles fazem aquelas paisepadas bem Era de Ouro, né? De prender o cara no sorvete, e aí entregamos ele todo decorado pra polícia e tudo mais. Então, é como se fosse assim, de repente tudo ficou sério demais. Beleza, até certo ponto esse é um enfoque que eu acho legal. Mas quando você deixa muito caricato, muito bobo o que vinha antes, não me apetece, não. Eu acho que o Robson aqui perde um pouquinho a mão nesse aspecto. Mas eu gosto dessa história no geral, eu acho que tem momentos muito bacanas, a coisa da sociedade aparecer, né, dar um encaixe maior do que o Ted Knight fazia naquele universo. Existia um universo DC já, existia uma JSA, existia essa camaradagem deles. E o que faz com o boneco de pano, né, que é curioso porque ele é um bobão e de repente ele vê o Coringa do Nolan, né, do Heath Ledger, que é um cara que ele já tá, o boneco de pano, pra quem não conhece, é aquele personagem que quem assistiu a série do Flash, olha a referência. Eu vi ele ter as juntas mole, né? Ele se dobra todo, ele consegue entrar em locais apertados e tudo mais. E aqui ele já tá mais velho. Aliás, foi a Gayle Simone, né? No Sexteto Secreto dela, que usou ele também, uma versão mais poderosa, até mais macabra até. Aqui ele já tá mais velho, já tá com a junta doendo, já não consegue mais fazer aquelas peripécias todas. Só que ele começa a falar. E tem muita gente que quer ouvir as maluquices dele, né? Qualquer semelhança com a realidade no Brasil, nos Estados Unidos ou mundo afora aí, não é mera coincidência. E olha que isso é de, como bem lembrou o Luigi, de 1995. A capa, pelo menos aqui, é do Tony Harris, assinado em 95. E a gente vê ele virando líder de um culto criminoso mesmo, né? Que está tocando terror ali em Opal City. O Starman sozinho não consegue lidar com isso tudo e chama os amigos, né? O Homem-Hora, o Flash, o Jay Garrick, o Joel Ciclone, o Lanterna Verde original, o Alan Scott, e o Doutor Meia-Noite, que não está na capa, mas é quase que um proto-Batman aí, né? Uma mistura até com o Sandman da Era de Ouro também, nessa aparição dele. Eles vão debelar aí esse ataque que seria numa noite e que a cidade já, a polícia já está muito desgastada, não consegue mais dar tanta conta. E tem uns momentos muito legais. Eu gosto principalmente do Homem-Hora, né? Ali aquele Last Stand na ponte, né? Ele tem uma hora, que é o tempo que dura os poderes dele quando ele toma a pílula Miracle. E ele segura os caras que estão indo atravessar essa ponte e chegar num retiro de... E são aposentos veteranos, né? E eles querem tocar o terror ali, esses criminosos querem tocar o terror e só tem entre eles o próprio Homem-Hora. E apesar de ser uma sequência curtinha, acho que tem duas páginas só, mas tem uma narração bem legal, há um paralelo, né? Diz que páginas antes o Doutor Meia-Noite salva gêmeos que estão no de poder desses vilões. E aí a narração diz que ele não é um homem de sorrir. E já o Homem-Hora, quando dá 59 minutos, ele vence o último vilão lá, né? Ele sorri mais do que o normal. E a gente vai ver os três restantes, o Lanterna, o Starman e o Jay Garrick, indo atrás do próprio boneco de pano. Vencem ele, né? Enfim, e ele revela ali que ele sabe que são as identidades, as vidas de cada um dos três ali. E diz que, olha, eu vou mesmo preso dentro da prisão, vou espalhar minhas ordens. Vou explodir o prédio da sua empresa, o Lanterna Verde. Vou até dos seus filhos, Starman. Você tem uma esposa, não é, Jay Garrick? Então, vocês estão lascados aí. De repente, ele se solta. Uma explosão estranha acontece e fica-se na dúvida, né? Se um dos três matou ele e tem o conluio dos demais, houve realmente o acidente, foi como a história está contando. E aí eu faço para ela que eu comentei no começo, né? A forma como a história é contada diz muito do seu tempo. A gente não vê uma história tão dúbia dessa na Era de Ouro mesmo, na época desses personagens, mas aqui ela está sendo modernizada e botando umas sombras nesses personagens. Não de forma gratuita, o Robson parece para entender alguma coisa com isso aqui, sim, mas de uma forma que é interessante para a própria história. Eu acho que fica bacana desse jeito. Mas quando a gente teve em alguns momentos como eles conversando assim de uma coisa tão caricata, né? Eu acho que foge até do que esse personagem, o Ted Knight, conversa das dificuldades do tempo dele com o Jack em outros momentos também. Esse desenhista, acho que é o Matt Smith, né? Ele, acho que é o que mais trabalha com o Robson nessas historinhas dos tempos passados, né? E essas três participações dele, o traço dele é um diferente do outro. Mas assim, ele entrega muito, né? Mas assim, o que o Robson pede nesse roteiro. Mas mesmo assim, eu acho essa cena da defesa da ponte, né, que você falou aí do Homem-Hora, cara, eu acho absurdo de boa, né? Porque o Tyler, ele tem uma hora do efeito, né, da pílula Miracle, né, pra descer o cacete nessa turba, né, que tá indo matar essa comunidade de velhinhos aposentados, né? É quase um complexo de casa de repouso, né? E ele é tipo o Gandalf naquela cena da ponte. Show not pass, né? Basicamente é isso. Né? É tipo você confiar assim, num viciado em drogas pra uma tarefa dessa. Eu adoro isso. E lá na Era de Ouro, lá com o Paul Smith na arte, né, o Robson, ele trabalha muito esse personagem nesse aspecto, né? De que ser um herói é só um jeito dele usar essa droga e ter picos de adrenalina, né? Mas assim, eu queria perguntar pra vocês também, só pra confirmar o que o Maurício falou, se é em contexto mesmo, assim, que o Jay, o Alan e o Teddy se mataram, assim, o boneco de pano, assim, no final, né? Mesmo que a gente não veja isso acontecendo, né? Vocês entendem que ele foi assassinado também e a polícia cobertou? O que, é que você acha disso, Jameson? Eu concordo com o Maurício. Eu acho que ficou dúbio apenas para gerar aquela... A gente não sabe quem matou. E, inclusive, talvez os três tenham matado, né? Mas é que eles, com certeza, mataram o boneco de pano e depois teriam que responder por isso, seja para a consciência, seja para o arco narrativo. É, para mim, não resta dúvida nenhuma. E é interessante quando você faz a conexão que são 13 anos antes, então essa história ela passa em algum momento ali no início dos anos 80. Né? Tecnicamente, ela seria em 81, 82. Mas também pode ser no final dos anos 70, 79, 80. Então, assim, quando tem aquela ascensão de líderes, de seitas, de atentados a presidentes, então faz parte do cenário. Se você pegar o contexto da época em que... Tudo bem, ele ameaça a família dos três, mas se você pegar o contexto, as pessoas naquele momento, onde já existia essas pessoas que faziam atentados, justifica ainda mais. Eu falo o seguinte, ó, o cara acabou de fazer um atentado contra o Ronald Reagan. Eles vão fazer contra minha mulher e eu não tenho controle nenhum disso. Vão me eliminar esse sujeito. Eu acho que essa construção que pesa. Eles olharam para o lado e o Jay é que não deve ter matado, porque ou deve ter sido o Alan ou o Ted, né? O Jay possivelmente não foi, pelo menos pelos destroços que a gente vê. E a explosão também não é verde, hein? É bem provável que tenha sido o Ted, meu. A imagem que aparece não tem nenhum raio verde, assim, né? Tô falando também brincando, assim, né? Porque eles fazem isso. Não, mas eu tô com a edição aberta. É verde e amarelo, aqui. Hein? Eu tô com a edição aberta aqui e é verde e amarelo, viu? Não, eu acho mais amarela, assim, né? Eu acho ela mais amarela. Pelo menos a que eu li, eu acho ela mais amarela, né? E se você pensar, praticamente é uma história do Starman, né? E quem ficou, assim, isso daí entalado é o Ted, né? A vida toda depois. Eu acho que foi o Ted. Eu não tenho dúvida que foi o Ted. É, mas eu acho que assim, isso daí é a gente aqui, né, discutindo o sexo dos anjos, porque eles fizeram realmente pra gente não saber. E qualquer um deles poderia matar, porque o que o boneco de pano fez foi realmente ameaçar, né, chegar num ponto que ele realmente ameaçou, né, a família, né? Ele passou do ponto da vilania, né? Que se você vê depois lá na frente a história do Névoa, eles não passam num ponto, né? Por isso que as histórias eram mais inocentes mesmo. Eu vejo, assim, que o Robson quis associar esse vilão bunda mole, cara, ao Charles Manson, né? E até esse poder que ele tem, né, com os devotos aí dele, né, de mandar eles irem lá nesse asilo e qualquer comando, você vê as pessoas com a testa pintada, né, com o bonequinho de pano, tudo, uma coisa realmente assim, né, muito extrema, né, muito extremista. Então, quer dizer, você passa até o pano pros três naquele momento. Porque você fala, não ia ter jeito. Ele ainda tinha um pouco, né, dessa habilidade de se soltar. Quem garante que ele ia ficar preso? E depois dele ter feito essa ameaça, depois dessa noite de terror, que foi só todos os heróis reunidos para conseguir conter isso. Foi num momento de desespero, né? De uma ação rápida. Então, não importa quem matou, né? A gente só... Eu apostaria, se fosse para apostar, eu acho que foi o Ted. Mas, né? Eu gosto demais dessa história. Eu acho muito legal. Eu acho que é levar a Sociedade da Justiça para um outro nível, né? Vocês sabem que eu adoro, né? Esses heróis, assim, velhos, né? Essa coisa do poder num ser uma coisa exagerada, então eles têm que realmente levar o heroísmo para um outro nível, e o poder é algo quase que só de apoio. Aí no meio disso, essas roupas cafona, acho um barato isso, cara. Quando envolve ainda um tema, né, uma coisa assim mais séria, bem trabalhada desse jeito, eu acho fantástico, né? Porque você tira eles do lugar de segurança, do lugar onde eles têm conforto, né, onde é fácil de escrever. Essa história eu acho ótima, cara. Só um comentáriozinho aqui, na verdade dois, né? O Jamerson chamou a atenção aí e fala de 13 anos atrás. Tava dando uma olhada aqui, alguém chamou a atenção na internet que na época, né, a continuidade estava ali sendo redefinida por zero hora. Se estabelece naquele momento que o Batman tinha surgido há uns 10 anos, né? O início da nova heróica teria sido 10 anos antes desse momento aí que o Sombra estaria narrando a história. Então, seria meio anacrônica o comentário do Lanterna Verde, né? Desse novo herói que tá surgindo em Batman, esse tal de em Gotham, esse tal de Batman, em relação à cronologia da época, né? Claro que é dedinho do pé esse comentário aí, né? Mas, como a gente gosta dessas besteiras, inclusive vou falar outro aqui agora, que é o seguinte, concordo com o Jamerson, pra mim, pelo menos, parece ser verdes e amarelas as explosões. E no quadro anterior, a gente vê ali o bastão cósmico do Starman brilhando, né? Então, não sei se ele se desesperou com a fuga e disparou, enfim, né? Um ato desesperado e depois ele se arrepende. Como a gente tem mais sombras, mais nuances desse personagem aí, porque ele é a co-estrela do gibi, né? Fica mais jogado pro lado dele mesmo. A gente imaginar que tenha sido a autoria dessa morte, se é o que foi. Nunca sabemos. Ou sabemos. Eu só acho, Luiz, só terminando de comentar, né? Esse é o desenhista que realmente eu não curti. É competente, sim, mas eu acho que poderia ser melhor. Ele, às vezes, assim, tem uns quadros bem legais. Aí no seguinte, não é nem na página seguinte, é o quadro seguinte. Ele tá parecendo um Mike Mignola piorado, assim, sabe? O Mignola com Alzheimer, não, com Parkinson. Você dessa página até eu. Se bem que eu acho que ele tá parecido com o Mignola hoje, né? O Reginaldo vai me derrubar aqui, vai puxar meu pé aqui, mas. O Reginaldo tá mandando energias malignas pra você agora, mas olha a capa, a cara desse Starman na página até eu, bicho, quando o boneco de pano tá dizendo lá que sabe a identidade deles todos. Sei lá, é estranho, sabe? Parece que ele tá tendo um derrame naquele momento, ao mesmo tempo não parece muito humano. Enfim, é muito estranho. Não me apetece, não. E aí, só que ia fazer um comentário com o que você falou lá no comecinho, que tá no meio do caminho ali, entre Watchmen e fez identidade em termos de tempo, né? Eu sempre morro um pouquinho por dentro quando as pessoas elogiam fez identidade. Eu acho esse gibi, com todo respeito ao escritor, a arte é linda, mas eu acho esse gibi uma porcaria. Eu tenho um mix de sentimentos tardio com eles. Deixa eu reformular. Não é que eu não gosto de gibi, eu gosto de gibi. Mas, assim, ele, o rastro de destruição que ele deixou na DC, caramba, bicho, eu tenho pra mim que todas as coisas que eu não gosto dos quadrinhos hoje na DC surgiram nessa esteira. É muito divã, sabe? É muito personagem falando seus problemas. A gente entrando demais na cabeça dos personagens, assim, atitudes extremas. Um Bane quebrando um pescoço de um Alfred. Eu acho que tem muita coisa, assim, que virou um turbilhão e a DC não foi a mesma depois desse crise de identidade. Eu acho que eu fico ressentido um pouco com isso. Eu acho uma história muito bem contada. É uma aventura muito boa, assim, aquele combate da Liga com o Exterminador, cara, eu acho sensacional aquilo ali. E a arte do Rex Morales, assim, tem muita coisa boa. Até a arte, assim, das capas do Michael Turner, né? O finado Michael Turner, eu gosto das capas, né? Então, assim, eu acho uma história, assim, boa, assim. Ela tá completando 20 anos agora, mas, assim, eu acho que eu não gosto do que a DC se tornou depois dela, sabe? Porque todo mundo, acho que, de certa forma, quis espelhar o que o Brad Meltzer fez ali. Talvez nem fosse a intenção dele, né? Não sei. Outra crítica minha é essa cena aí do Exterminador, né? Não quero me alongar muito, não, que o tema é outro, muito melhor, mas queria só deixar aqui essa perturbação de que o Exterminador em Crise de Identidade andou para a Arlequina voar baixo em Heróis em Crise, né? Polêmicas. Ah, enquanto isso, eu posso falar que vocês podem falar o que quiser do Mignola, cara. Eu sou que nem, sabe quando a mãe fala assim, filha, esse homem não presta, sabe? E a filha fala, mãe, mas eu amo ele. É a mesma coisa. Pode falar o que quiser do Mignola. Eu lembro do Joel. Fala do Joel reclamando do Mignola na pandemia, que ele tava fazendo aqueles esboços, lembra? Fazendo caju de UTP. Fazendo vegeta, monstrinho de legumes, né? É, aí ele desenhou o He-Man, aí o Joel puto. Porra, cadê a clavícula? Cadê o ombro? Ah, qual é, Joel? É o arte, Mignola. Cara. É o Mignola, cara, desenhando o He-Man, não precisa. Cara, assim, eu falei isso agora, a praga foi tão grande que derrubou aqui uma carrada de. Tá aí, bem assim. Feito. Foi a praga. Eu disse pra você que o Reginaldo tá mandando energia ruim. Não, tava bicho, nada. Incrível, tava bicho, nada. Incrível. Sou imune, cara, ao falar mal do Mignola. Sou imune. Bate e volta, né? É, ixi, tô tô falando. Falo o que quiser, cara. Não tenho... Meu olho vê outra coisa, cara. Vocês estavam falando mal daquela capa do Conan, cara. Eu fui viajar, cara, e vi a capa. Falei, ó, eu vou comprar, não importa o preço, cara. Aquela capa que a cobra tá medonha. Pior que a cobra tá feia mesmo, cara. Mas eu comprei. E vamos, que gibi essa capa do Conan? Primeiro relançamento aí do Conan. O Conan que saiu agora de novo tem a capa. Procura na internet que você vai ver a cobra do Conan, meio assim. Ah, mas você comprou importada. É. Você comprou a Conan importada só por causa do Conan. Só por causa da capa. Só por causa da capa. Só por causa da cobra do Miola. Eu digo mais ainda. Eu comprei a capa sem logo, sem nada. É só Conan feio, Conan raquítico, cobra feia. Só isso. Só, porra, só por causa do Miola. Comprou a variante. Ainda, deve ser 1 para 25, é foda. E a força do ódio não faz, né, bicho? Puta merda. Seria um verão como qualquer outro em Opal se um maníaco não tivesse decidido que era um bom ano para se tornar um maníaco. Se ele não tivesse uma tropa ávida e determinada, esperando uma palavra para agir tão selvagemente quanto seu líder. E por causa disso, o ano foi diferente de qualquer um que eu me lembre. Primeira peleja. Nessa edição 18, como quase sempre, né, o Sombra começa com um comentário lateral, até por fim apresentar o conto do passado que ele tem em mente. Né? Eu acho intrigante ver ele dizendo assim que no período dessa história, ele admite que fraquejou do ultimato de jamais voltar à Inglaterra, mas ainda se via como um patriota, né, ao ponto de ajudar, né, a combater espiões de Hitler na Segunda Guerra Mundial. Só que nem é isso que é interessante. Eu acho que é pensar que o Sombra não é um narrador confiável, né? Justamente porque, como ele não estava em Opal City durante os fatos narrados, dá para supor que ele pegou algumas nuances desse ouvir dizer, né, entre aspas, e deu sua interpretação e até mediou algumas coisas que vamos ler. Então, aqui ele resolve contar como se deu o primeiro encontro entre o primeiro Starman e seu arqui-inimigo, né, o Nevo. E aí, só antecipando um pouco uma impressão que eu tive, eu fico inclinado a imaginar que o recordatório do Sombra tem uma certa empatia com o Nevo, né? Como se houvesse assim, uma identificação e ele relativizasse o vilão. Começa com um crime assim, num baile, né, que deixou 11 vítimas mortas por respirar o gás que ele emana, né? Só que um capanga também foi morto, mas por tentar se aproveitar de uma moça inconsciente, assim. O detalhe também é que o Sombra, ele se encanta, assim, com dois aspectos desses dois, né? O primeiro é que o Nevo é um químico, né? Um gênio científico que foi pro crime, né? Talvez por falta de oportunidade. O segundo é que o Ted Knight, por ser cientista, assim, um astrônomo, ele acaba empregando essa habilidade de pesquisador para solucionar crimes, né? E aí, sem querer, ele vira um ótimo detetive. Tão bom que eu confesso que custei um pouco a entender assim, o pano de fundo dessa primeira onda de crimes do Nevo, né? Você pegou de cara, Reginaldo? Você gosta desse primeiro encontro desses dois? Como é que você interpreta assim, a relação assim, do primeiro Starman e do Nevo a partir daqui? Então, foi o que eu falei para vocês. Eu gosto muito da trama do Jack Knight. E gosto muito do pai dele, do Ted Knight, né? Agora, quando entra o Starman original mesmo, né? Ele atuando, até isso eu acho um pouquinho difícil, assim. Porque ele é um personagem, cara, que ele sempre teve pouco brilho. Sempre teve, cara. Sempre foi um personagem, assim, difícil. Mesmo no auge da sociedade, não foi um personagem, assim, com tanto destaque. Nunca foi, cara, realmente, assim. Essas histórias aí, elas servem para compor realmente alguma coisa, para você ter um elemento a mais para conhecer, né, a história. Só que eu acho que dá muita volta. É muita volta, assim. Eu realmente gosto, porque eu gosto da série. Mas eu acho que é muita volta. Essa história, Luigi, eu não sei se eu peguei isso, tudo isso que você falou. Principalmente, depois que você falou, eu li ela de novo, já que eu ia falar. E aí eu fiquei caçando. Eu falei, pô, será que o Luigi achou que aqueles cinco caras no final, o Ted se aliou a eles? Porque no final da história, eu até achei que ele estava desconfiado que aqueles cinco estavam envolvidos, né, no plano de contratar o Névoa, mas não foi. Era um outro cara, né, que tinha contratado o Névoa, que o Névoa, de qualquer jeito, ele ia fazer esses assaltos. Só que ele contratou o Névoa e fez uma associação, né, do produto químico da Névoa dele, associar com o conhaque, que um dos caras estava bebendo, que iria acabar matando ele, e era o cara que estava patrocinando um dos artistas daqueles cinco caras, que acabaram ajudando o Starman, até ajudaram ele na investigação, e parecem ser caras influentes na cidade. E depois, quando você volta para lembrar aquele Pecados do Filho, eles voltam a aparecer, né? Acho que eles são mortos ou alguma coisa assim, não é isso? Vocês lembram disso? É, assim, sabe, Reginaldo, eu não sei se eu falei para vocês em off, né? Eu deixei essa deixa, né? Eu não sei se eu tô super interpretando isso pelo grau, assim, de subjetividade do texto, mas, assim, eu vejo o Neville, assim, encontrando no Starman um jeito de conciliar a sua paixão pela ciência, assim, com eixos da vida criminosa. Sendo que, pela inteligência dele, ele parece até que tá performando, assim, como o próprio Sombra performa, né? E vai admitir isso mais lá na frente. E aí, quando você lê esse trecho, assim, por exemplo, quando o Sombra diz: se seus pensamentos fossem conhecidos, eles provavelmente seriam percebidos por seus homens como fraqueza. Ele está longe de ser fraco. Quer dizer, é o Sombra projetando a si próprio no outro, né? E isso acaba, de certa forma, inviabilizando ou no mínimo, assim, comprometendo a veracidade do relato. Tanto é que o Neville parece sempre ser propositalmente desenhado, assim, de uma forma ameaçadora, sempre severa, né? Aparentando, assim, não ter qualquer traço de fraqueza, de hesitação. Mas quando você pensa em certos detalhes, como o Neville não matar o Starman quando teve a chance, e não fez por ele estar indefeso, ou talvez ele tentasse se suicidar quando foi pego, eu acho que leva a gente a pensar que aquelas mortes que ele deu causa lá no baile estavam pesando na consciência dele, e isso foi algo, assim, tão marcante que a filha do Neville, né, a Nash, né, 50 anos depois, ela matou justamente esses negociantes de arte que encomendaram aquele serviço, quase como um acerto de contas, assim, tardio do pai. Enfim, como eu disse, isso pode ser viagem minha, assim. Mas como eu disse a vocês em off, a releitura dessa história, assim, acho que bateu diferente dessa vez, assim. Eu vi um quê, assim, de sincronicidade e manipulação que me fizeram apreciar mais, assim, esse texto do James Robson. O que eu associo só dessa relação do Starman com o Névoa, desse primeiro encontro, é a simplicidade, é ilustrar um contraponto com a história anterior do Boneco de Pano. Toda aquela extrapolação que ele passou do ponto é para mostrar agora o primeiro encontro dos dois, que ele é um pouco, ele tem um pouco mais de, ele tem mais regras. Então, quer dizer, o Névoa não matou ele. O crime que o Névoa estava cometendo não envolvia a morte foi acidental. Aí um dos capangas foi abusado de uma das moças lá do baile, ele foi e atacou o capanga. Então, quer dizer, ele tem até um senso, uma ética. Então, ele está mostrando que a diferença dos dois vilões, entendi desse jeito aí a história, né? Essa questão desse jeito. E aí dos cinco, eu entendo o Starman, talvez o Starman tá para o pau, né? Até mais do que o Batman para Gotham. Ele precisa atuar em Opal City. Por isso que ele reuniu aqueles cinco caras, ele criou quase assim um Rotary, vai, de Opal lá, com cinco, assim, né? Ele precisa desses patronos, ele se envolve com a cidade, né? Ele não é só um super-herói, né? Ele não é só, ele também é um cientista, ele também, ele tem outras facetas, né, sociais, ele é um herói social, é isso que eu quero dizer. E o Névoa também não é só aquele vilão puramente também, ele também tem questões éticas, é um outro, vamos dizer assim, é um outro estilo de história sendo contada, né? É uma coisa mais clara, né? Esse começo dos heróis e os vilões atuando. E a coisa, vamos dizer, à medida que o tempo foi passando, ela bagunçou, acabou desandando de alguma forma a ponto de chegar no boneco de pano, ameaçar as famílias dos heróis, né? Que é um ponto que não, realmente aí não tem o que fazer. Eu entendi pelo menos desse jeito a história. E aí, Maurício, você se atentou para alguns detalhes dessa história assim, como eu falei? O que você acha também que as notas? Eu sou do time que não tinha visto isso tudo, não. Mas a sua exposição, que hoje ela comenta agora, sim, é uma visão até que me fez questionar aqui. Então, será, já que a outra história também foi narrada pelo Sombra, não é ele que tá deixando a gente em dúvida desnecessariamente? Digo, ele cria o boato e joga na mente do leitor, do leitor dele, de uma forma que ele saia ou ele questione a figura do Starman em si, né? Isso, eu gosto dessa coisa do narrador que não é confiável, como vocês disseram. E acho que é interessante, não no sentido de não quero saber o que está acontecendo, mas será que eu posso confiar nisso que está sendo dito aqui? E aí levanta a suspeita, né? Você levanta a sobrancelha assim e agora não vai mais imaginar aquele velhinho tão indefeso, assim, tão inocente, né? O cara que foi herói a vida toda e tudo mais, mas será mesmo que ela tem nenhum esqueleto normal? É uma bela sacada de vilão, né? Bem, bem vilanesca mesmo ali, a cara do próprio Sombra. Mas pra mim o destaque é a anatomia maluca desse desenhista aí, bicho. Tem uma hora aqui que tá na página, por exemplo, que o Starman tá perseguindo o Névoa ali em cima do trem e que o Starman tá com 2 metros de perna, assim, sabe, parecendo um homem borracha. Se não fosse a capa verde, eu ia achar que... Como é o nome dele? É John Watkins, né? É, isso mesmo. Ele faz aquela historinha que a gente discutiu lá no Sandman, que é aquela historinha lá do Marco Polo. É engraçado que o James Robson, ele fala, né, nessas notinhas do encadernado da Panini, o Watkins depois veio confessar pra ele que não tinha gostado da arte que ele tinha feito nesse desenho. Aí eu acho que o Robson, não, tá boa. Mas o cara, o Starman dele é horrível, né? Aquela estrelinha bem pequenininha, parece uma medalha, né? E às vezes ele coloca uma linha como se ela tivesse presa na capa, né? É um negócio muito estranho, assim. Às vezes parece que tá balançando. É mal desenhado. Eu acho impressionante que o cara é desenhista, bicho. O cara tem noção de quadramento, tem noção de anatomia ou não, né? Nesse caso aqui. Mas o cara não consegue desenhar uma estrela fazendo aqueles tracinhos, sabe? Aqueles... Faz um A, não corta no meio, e depois você vai ligando isso. Em 5 traços você faz uma estrela. 5, 6 traços, não sei. É simples, gente. Minha mãe me ensinou quando eu era pequenininho e eu aprendi. O cara que faz escola de arte, porra, todo mundo consegue fazer uma estrela assim, tá? Toda hora a estrela tá errada, assim, tá parecendo, tá mais estrela que a estrela do Will Payton de cabeça pra baixo. E aí, Jamerson, o que é que você acha aí? O Sombra aí tá trolando a gente? O que é que você acha dessa história? Eu concordo com vocês que o narrador não é confiável, né? Mas eu não acho uma história tão interessante, porque ela me ecoa muito ao Batman, né? A ligação entre Batman e um comissário de polícia, principalmente uma história emblemática do Batman, em que o Coringa o derrota e aí tá com o pé no pescoço e tá para matá-lo e aí decide não matar. Eu acho que é a Noite do Coringa, um negócio assim. Eu acho que é Batman 271. Eu achei que a história, ela tenta fazer uma costura. Volto a dizer que quando você olha o grande jogo das coisas, funciona bem, mas assim, para mim, você dá muita importância a uma ligação que o Starman Ted Knight teria com a polícia, e às vezes eu não consigo visualizar aquele cientista pouco afastado. Veja só, eu entendo perfeitamente que a Era de Ouro não passa na continuidade, mas eu entendo que há elementos ali que o Robson, que é o escritor de ambas as séries, ele usa, mesmo sem se referir diretamente. E acho que o Ted Knight passou um tempo louco, né? Pelas coisas que ou que fez, ou pelas energias em que foi exposto Então eu não consigo construir essa visão dele de grande detetive. Mas não acho uma história ruim. Acho que o Watkins, às vezes, ele erra no visual, né? Ele faz um Ted muito magro, muito alongado, né? Mas quando ele não está desenhando o Starman, a história visualmente fica bonita. Eu acho que ele daria um bom desenhista de fumete, né? Bem assim, um tipo de desenhista que a gente vê lá em Mágico Vento. Ele fez bons arcos em Stanley Mr. Theater, né? Ah, não sabia. Eu nunca li esse gibi do Teatro do Mistério. Ou do Matt Wagner, né? É, do Matt Wagner e depois do Steve Siegel, né? É, lá pela altura, acho que do terceiro ano, o Matt Wagner estava um pouco cansado e chamaram para ajudar o Matt Wagner. Eu suponho que deva registrar algo aqui. Este mundo cheio de uniformes às vezes parece ignorar o herói detetive. Quando você tem o poder de demolir um prédio, que necessidade existe em resolver um quebra-cabeça? De fato, os problemas do mundo parecem ser agora um grande nó górdio, mais fácil de cortar ao meio do que de desamarrar. Houve vários outros, é claro, mas nos anos 40, Ted Knight, um inventor habituado a resolver os quebra-cabeças da ciência, não raro usou as mesmas técnicas para solucionar enigmas criados pelo homem. Isso levou algum tempo. Quer dizer, no começo ele não era nenhum Sherlock, tampouco um Watson, mas paulatinamente seus talentos foram crescendo. Ah, e naqueles dias Ted era um vigilante uniformizado muito mais físico do que qualquer um pode imaginar, vendo o gentil erudito de hoje. Dia e noite, escuridão e luz. Na segunda historinha que a gente discutiu hoje, da Sociedade da Justiça, né, e o boneco de pano, assim, no recordatório lá do diário, né, o Sombra comenta rapidamente que bancou o herói numa parceria com o Kent Nelson, né, o Senhor Destino, e essa seria uma história para outro dia. E esse dia chegou, né, mas o Robson ele não chega a usar as páginas da mensal Starman para contá-la, né? Na verdade ele usa duas edições daquela antologia Showcase, né, do ano de 1996, né, os números 4 e 5, para mostrar esse crossover que o Sombra vende como uma experiência que influenciou ele a moderar seu temperamento vilanesco. O Sombra, assim, ele nunca enxergaria assim, o preto e branco das coisas, né? Ele preferia sempre o cinza, né, como um meio termo, e ele deve isso ao Kent Nelson, né? Ele começa com um encontro sazonal com o Flash, né, já que ele se via como um vilão do Flash, e mais como algo só para extravasar, nunca para criar assim, de fato uma situação de risco de vida real para o herói, né, para ele chegar a ser algo teatral, né? Ele até acha que o Jay Garrick, o Joel Ciclone, ele desconfiava disso, né? E aí numa dessas ocasiões, caso que ele acaba lutando com o Barry e o Jay quando é subitamente teletransportado para outro lugar pelo seu destino. James, você curte muito esses encontros inusitados de personagens? Você gosta desse? Fala um pouco sobre a urgência que motivou essa aliança dos dois. Eu queria fazer uma construção maior. Primeiro, o Showcase era uma série de estreia. Se perdeu nos tempos, mas Showcase foi a série que estreou o James Bond na DC, que inclusive está lá na capa, não está nem referência nem a 007, nem a James Bond, né? Está lá a referência a Dr. No. Então a Showcase, ela voltou no início dos anos 90, né? A primeira edição que tem o Sombra não são essas duas. É uma edição de Showcase 95-12, que vem com arte do Wade Van Graubladger, que é o nosso arte finalista em quase todas as edições. Essa edição que eu estou citando, ela não é citada aqui no, pelos amigos, mas ela tem uma relevância com aquela história do Neron, que ele dá uns poderes a mais aos vilões. É muito interessante a maneira como essa história é construída, porque o Neron vai atrás do Sombra e fala: olha, eu podia te dar uns poderes a mais para você fazer um negocinho aí para mim. Ele falou: o que você pode me dar? Mas eu já sou imortal, tenho muito poder. Então termina rapidamente, porque essas histórias também eram secundárias na Showcase, termina rapidamente, mas assim tem um sabor divertido, porque mostra quão patético é o Neron, né? Nós vamos discutir o Neron num outro momento, né? Mas já se consolida com antecedência a o que é o personagem. Quando passa ali mais 5 meses, né, porque ele tinha aparecido na Showcase 95-12, que é publicada no mês de dezembro, né, data de capa. Aí em abril do ano seguinte, na Showcase 96, número 4, vem essas histórias de duas partes, que é do, a arte do Matt Smith, que eu acho lamentável. Acho que no futuro ele até especializaria melhor, quando ele tenta realmente ter uma imitação do Mignola na DC, né? Aquele O Retorno do Herói, né? O Dia do Julgamento, eu acho que ele está mais adequado ali. Quando eu vejo a história, eu acho ela... Primeiro, eu fico com a ideia de que é uma história menor. Mas é o seguinte, como ela é dividida em poucas páginas, entre duas edições, eu gosto desse, como o Luigi falou, da ideia do encontro inusitado dos personagens. Eu sempre gostei, eu sempre fui um fã de todas as séries de encontros. Se vocês um dia forem conversar sobre alguma série de encontro, eu posso ter acabado de ler, eu releio para comentar, porque eu gosto. Eu acho que você une ali personagens distintos, e aqui você une dois personagens de uma moralidade assim esquisita. O Dr. Fate, né, o Senhor Destino, na verdade ele é um agente da luz. Ele é um Lorde da Luz. A última vez que eu li, ele era, né? Talvez, pode ser que depois a DC tenha feito mais retcons. E o Sombra, né? O que que é o Sombra? É exatamente um agente das coisas sombrias. Então ele tem uma agenda própria, né, o Sombra, e ele é convocado meio a contragosto pelo Senhor Destino. Basicamente, é metade das revistas de encontro. Captura o cara assim do nada e fala: ó, eu tenho um problema e esse problema eu preciso de você para solução. O meu incômodo é que me parece muito a invocação do Hellboy, né, lá do Mignola, que norma, que volta a aparecer do Matt Smith adequado. E aí começa a costurar para o leitor que o Sombra tem um inimigo que é um antagonista de muito tempo e o culpe, que você não vê na história, né? Evade-se antes de chegar ao momento, mas assim, basicamente é aquilo, ó, eles estão invocando um poder maligno, nós vamos ter que enfrentar, enfrentam, mas o cara que estava influenciando as pessoas conseguiu fugir antes. Dá um certo ar de frustração, mas você fala, pô, cara, é importante. Eu não falei nessa minha fala inicial sobre essa história, né, que o Sombra, ele fala, né, que todo ato vilanesco dele se dá fora de Opal City, né? É um princípio ético dele, assim, no lar dele, ele não admite que alguém crie desordem, né, ou destrua a beleza da cidade. E eu acho que o respeito que ele tem em relação à figura do Starman como identidade heróica e não ligada a uma pessoa só é essa faceta de ser o guardião de Opal City, né? Porque existindo um Starman, o Sombra não precisa se dar o trabalho de ser um herói. Eu acho isso bacana. E outra coisa que eu acho curioso nessa história é uma passagem que o Senhor Destino chama a atenção do leitor para o nível de poder do Sombra, né? Ele diz que o Sombra não é um ser de magia como ele, não é um ser de energia sobrenatural, o poder dele é quase elemental, seria o oposto da luz. E aí o Kent Nelson, ele admite que esse poder seria difícil de vencer usando a magia de Nabu, e até o próprio Espectro teria alguma dificuldade. Então, se você coloca nesses termos, né, o Sombra, se não é um dos personagens mais poderosos do universo DC, ele certamente é um dos mais discretos, né? Reginaldo, você, por outro lado, assim, não é muito fã de encontros de super-heróis, né? Você gosta desse, ou pelo menos assim, dessa arte do Matt Smith, que eu acho que até engana bem, assim, como o Mac Mignola genérico, pelo menos nessa história, né? Ah, é uma arte que cumpre o papel aí da história, Eu acho realmente, viu, Jamerson, que essa história serve só para prenunciar o Culpe, só para falar, para mencionar esse nome. É, basicamente é só para isso, para criar aí um suspense para o que vai aparecer. Não vejo também outro propósito. Ele fala que foi a partir daí que ele começou a ter tons de cinza, o sombra, mas eu vejo realmente só mesmo para criar um suspense a respeito desse nome aí que aparece, que é jogado aí. Se você lê a primeira vez, você nem se prende, né? É um nome relevante, mas ele vai ser mais para frente para a história. Mas a questão do Sombra, eu já ia falar isso já lá na primeira história. Eu acho ele um tremendo personagem para a série do Starman. Eu acho ele um tremendo personagem, talvez um dos melhores aí da série. Tirando o personagem principal, talvez ele seja o segundo melhor. A única questão é que eu acho que ele não pode sofrer uma superexposição. Eu acho que ele é realmente um personagem, ele tem que ser esse personagem aí que tem que ficar, né, no apoio, nas sombras mesmo, assim. Ele tem que ser o cara que, o narrador, o cara que vai estar contando as coisas. Eu não gosto de uma superexposição do Sombra. Eu acho que realmente ele perde o encanto se ele for muito, muito destrinchado. Até a questão mesmo de tentar costurar demais o passado vilanesco dele com as atitudes dele heróica é uma das coisas que eu gosto menos da saga do Starman. Eu acho que não é tão bem costurado, mas isso é bem lá na frente, a gente vai ver isso daí depois. Pra agora, sim, eu gosto demais do Senhor Destino, demais, acho legal ver ele, eu acho legal essa história, porque tem um grupo mágico, né, os caras lá com a cabeça de coruja, me lembrou lá o filme que a gente viu agora, Luigi. Late Night with Devil, né? Isso, exatamente. E, então, sabe, assim, eu acho legal isso daí. Não sei se vocês perceberam, tem uma discussão assim, de fundo, envolve essa criatura aí que é um análogo, né, do... Aliás, que é o criador, né, esse Culpe é como se fosse um cara que participou da criação do Sombra, né, e o Sombra tem um ressentimento com ele. O Senhor Destino quer exatamente a ajuda dele para lidar com esse Culpe, por isso que ele aceita essa missão, tá criando outro avatar da Sombra pelas ondas do rádio. Aí, engraçado, assim, tem uma discussão assim de fundo dos ouvintes, estão falando sobre a timeline da trilogia dos dólares do Sérgio Leone. Cara, é um barato, são duas páginas, né? E eu realmente, assim, tem umas coisas que ele fala sobre isso que eu realmente também não tinha me atentado, né? Você vê aquelas coisas que o James Robinson gosta de colocar na página, né? De cultura pop, né? Existem escritos obscuros. Um é enterrado na biblioteca de uma catedral em Praga. O outro em meio a livros de magos conhecidos meus em Veneza. Os escritos falam nos mais vagos termos sobre como veio a ser. A noite em que 104 almas foram perdidas tanto para o céu quanto para o inferno. Um dos textos é um escrito inacabado de seu amigo, Charles Dickens. Alguns capítulos de um livro que ele não teve coragem de continuar. Lendas da Terra Morta. A maior parte das duas próximas histórias são dedicadas a dois Starmen que eu confesso que eu só vim a conhecer de verdade a partir dessa mensal do James Robson. No caso do Mikal, eu ainda tive um certo contato naquela passagem do próprio James Robson pela Liga da Justiça, né, antes do reboot dos 952. O Príncipe Gavin, nem isso, só acho que só de um bonequinho que o Maurício me deu há uns anos atrás, e diga-se um Príncipe Gavin e um Sombra, né? E também tem acho que a Super-Homem, número 25, até acho que vocês estavam falando no grupo lá sobre esse gibi, eu lembro de ter a participação do Starlin. Então, assim, foi bem legal ler esse primeiro anual do Starman, e sobre a origem secreta, ou vá lá, assim, uma origem aproximada nada, já que o Sombra disse que foi o único Starman que ele de fato não conheceu pessoalmente, né, Gavin. E sobre a narração do Sombra, vale frisar que dessa vez ele não está escrevendo, né, ele está em algum outro planeta, no que parece ser um futuro assim, bem distante, assim, rodeado assim, de várias crianças, contando historinhas para elas. Chama a atenção que o Sombra parece bem diferente, né, do visual que conhecemos hoje. Tanto que, assim, num primeiro momento, eu nem reconheci ele, né, por não estar vestido totalmente de preto. Se for o carinho, assim, o cuidado que ele tem com essas crianças, o que faz a gente pensar que muita coisa aconteceu para ele chegar nessa versão, assim, vamos dizer assim, mais solar, né? E aí a primeira história que ele conta é a trajetória do Príncipe Gavin. Eu ia perguntar para você se você conhecia esse personagem, mas seria um pecado meu, né, James? Fala um pouco dessa origem e o destino final dele, desse anual. É porque é o seguinte, eu nasci em 75, né? Alguns desses personagens eu conheci na infância, confesso a você, que eu não li. Eu tenho hoje uma edição desse Homem Borracha com o Astro, que foi como o Príncipe Gavin foi chamado aqui. Mas veja só, os anuais desse ano da DC, todos eles são Lendas da Terra Morta. Essa não é exclusiva do Starman. Todos são assim, usando esse pano de fundo. Oh, no futuro a Terra destruiu, uma história pós-apocalíptica. Então esse é o contexto de todos esses anuais da DC. Eu sou da época em que a DC tinha um arco narrativo nos anuais, como a Marvel também teve, né? Os Ataques Atlantes estão sendo reeditados agora no Brasil pela Panini. Vou ser sincero com você. Quando eu li o Superman com a história do DC Comics Prison, que eu volto a referir, que é uma revista de encontro, eu não conhecia o Ask, que era o nome que a Ebal tinha traduzido o personagem. Mas aí, anos depois, eu li as histórias e dei uma relida agora, essa semana, para comentar aqui. Ele foi publicado na Adventure Comics, do número 468, que é de fevereiro de 1980, e vai até o número 478. Você pode notar aí que são basicamente 11 edições, então ele vai ser publicado até janeiro de 1981, e depois ele volta em agosto de 81 na DC Comics Presents 36, que foi publicado aqui no Super-Homem de julho de 86, que é o 26 que o Luigi referiu. Quando eu li essas histórias, o escritor é o Paul Levitt, que é um cara que eu admiro muito o trabalho dele na Legião de Super-Heróis, e o desenho é do Steve Ditko, que é um dos criadores do Homem-Aranha, né, e criador também do Questão, com o arsenal do Rommel Tangle. Eu acho lamentável o traço do Ditko. Tipo, gosto quem gostar. Até hoje eu estou procurando graça nas edições que ele fez com o Homem-Aranha. Respeito a opinião dos outros, mas eu acho lamentável. Toda vez que vem um encadernado em promoção, eu falo, rapaz, não vejo graça. E acho a condução que o Levitt dá ao Starman, que ele criou, né, o Príncipe Gavin, lamentável. Ele usa elementos do Capitão Marvel, ele usa elementos do Dreadstar, tanto usa os elementos do Dreadstar que a DC percebe isso, e quando ela contrata o Jim Starlin primeiro para fazer capas, ele faz uma das capas e depois ele seria o desenhista, só desenhista, da DC Comics Presents 36. Ali está sempre aquele elemento. O Gavin tem um mentor, que é inclusive um personagem que a grafia do nome dele lembra mentor, né? Que é MN apóstrofe TOR, né? Mentor. E aquela ideia, é o príncipe bonachão, irmã dele se torna imperatriz ou rainha, e aí eles são ameaçados por alguém que quer tomar o poder, aí uma série de aventuras que não quer dizer nada. Se você tiver a oportunidade de comprar, eu falo para você, não compre, não vale a pena ser lido. São histórias lamentáveis. O que presta do Gavin está no Starman do Robson. Pode esquecer. É uma história tola. Um personagem que não leva a lugar nenhum. No Brasil, essa história ela foi publicada numa série da Ebal chamada Minha Revistinha. Tinha histórias do Homem Borracha e do Astro, que rolou por aqui de fevereiro, março de 1981 até fevereiro, março de 1982. E já começou condenada, né? Porque quando foi publicada a primeira edição no Brasil, a série já tinha encerrado nos Estados Unidos. A construção, primeiro eu acho a arte do desenhista lá da primeira parte, né, que mostra o futuro, o Craig Hamilton, um cara fenomenal. Eu gostaria muito que o Hamilton esteja muito bem de vida financeiramente e que possa estar continuando a colaborar. Quanto ao Shade ser muito solar, no momento que eu olhei a página, eu vi um soldado armado ali na sala do trono. Então, assim, ele está solar, mas ainda tem um soldado armado lá na sala do trono. E acho que o Brett Blevins conseguiu entregar uma arte. Se ele que faz a sessão do Gavin, ele conseguiu entregar uma arte fenomenal, porque ele é meio caricato. Não sei se vocês lembram, ele fez Novos Mutantes, fez Raça das Trevas também, aquela série do Clive Barker. Acho que eles reduziram o Gavin a mais completa insignificância. Por quê? Porque a maneira em como o Sombra narra a história, ele fala que o Gavin teria sobrevivido simplesmente se ele não fosse tão desesperado de enfrentar aquela força. A condução da história é muito bem feita, porque ele mostra um príncipe que é preocupado do seu povo, que não foge das suas responsabilidades, que não foge com a família imperial, que não vai embora ali, mas na hora, no final, ele constrói é um cara que morre por nada. Qual o motivo dele ter morrido? Ele morreu porque ele foi para frente de batalha. Se ele tivesse esperado, como a história mesmo diz, se ele tivesse esperado 5 minutos, ele não teria morrido. É muito bom isso aí. Eu reli essa historinha lá que é desenhada pelo Jim Starlin. Você falou aí, eu lembrei do Dread Star. Agora, eu não sabia que era contemporâneo. Eu não achava que os personagens do Dread Star e ele eram contemporâneos. Tanto é que, se você for pensar direitinho naquele bastão, aquele cajado, né? Lembra muito a ideia da própria espadinha lá do Dread Star, né? A espadinha lá do Dread Star, ele concentra uma mulher lá, uma deusa, alguma coisa assim. O cajado do Gavin tá a essência lá do mentor, né? Até isso é um pouco parecido. Assim, eu acho um visual simples e muito bonito esse segundo uniforme dele, o azul. Né? Esses braceletes, como você falou, lembra muito o Capitão Marvel. A arte dessa história, assim, também eu gosto muito do Brett Blevins, né? Ele fez muito Shadow of the Bat, né? Com o Alan Grant. Eu não dava o devido valor na época, mas hoje eu vejo o traço desse artista com outros olhos, né? Ele até faz aquela historinha dentro de A Queda do Morcego que trata da busca da Doutora Chondra, e acabou não saindo dentro desses 3 encadernados parrudos, né, da queda. Eu acredito que deve sair nessa segunda temporada da saga do Batman. Eu acho bom demais. Talvez, assim, num estilo assim, que dialoga bem assim, com o do John Bogdanov, né? Eu sou o único aqui que lembra com carinho do Brett Blevins também, além do Jameson também. Vocês também gostam desse artista, Maurício? Você acha dessa historinha aí do Gavin? Eu sou fã do Blevins, sim. Gostava dele no Batman. Ele desenhou uma das histórias que eu mais me lembro, assim, de ter relido, porque eu curtia muito a pegada, que é quando o Bruce Wayne, né, tá sendo treinado pela Shiva, e aí ela manda ele vencer 5 mestres de Kung Fu, né, bem filme de Kung Fu mesmo. E tem uma cena sensacional, bicho, que é o Batman tá com aquela roupa de ninja, assim, né, com aquela máscara de Tengu, lembrando até um pouco de Batman Xamã, luta no meio da rua, assim, os carros passando, os enquadramentos que o Blevins dá, é muito legal. Eu gosto dele, ele faz um Batman parrudão, assim, bem armário mesmo, sabe, se movendo. Shadow of the Bat também é dele, depois ele sai até o Vince Giarrano, e que é um traço muito estranho, assim, não é ruim não, mas é bem mais estilizado, e aí choca um pouco. Mas eu gosto dele, eu acho muito legal o trabalho dele, e aqui ele tá na atmosfera que ele gosta, sabe, um sci-fizão, aquela coisa assim, emulando até gibi ou Flash Gordon em alguns momentos ali, os visuais dos personagens. Eu gosto desse personagem agora do Prince Gavin, por conta das aparições dele em Liga Sem Limites, bicho. Inclusive o bonequinho que eu te dei, né, foi justamente por conta disso. É o único Starman que eu tinha pra te dar junto com o Sombra. Ele veio da série dos bonecos da Liga Sem Limites, e é curioso porque ele na Liga tá com esse primeiro uniforme, né, que é vermelho e amarelo, e aqui na história a gente já vê ele com esse todo azul. Eu não sei porque ele mudou, Jameson talvez saiba explicar pra gente aí, mas eu gosto dessa historinha. Eu acho muito cara de sci-fi mesmo, assim, ao mesmo tempo é um conto, como o Sombra tá contando. zoando ele mesmo, né? Tem uma moelzinha ali, ó. Se ele tivesse se... Não acho ridículo, não. Pelo contrário, tem a ver com essa moel aí, né? Ele diz, ah, se ele tivesse se apegado mais ao amor dele e ficado com a família, ele estaria vivo. Mas ele foi ser herói, que ia tentar salvar todo mundo e se deu mal. De novo, discute aí, né? A coisa do herói. E é o Sombra falando disso, do que é do ser o herói. Gostei bastante. E aí você, Reginaldo, você também tem muito ódio no coração, como o Jamerson, contra o Príncipe Gavin? Não, eu gosto dessa história. Eu acho legal. Essas histórias, elas são, assim, são a side quest mesmo de Starman. E essa eu acho interessante, porque quando ele fala que outros personagens tiveram esse nome, é interessante pra você conhecer. E alguns, eles nem seguem, né, o legado, né, da família Knight. Esse é um deles, né? O Jamerson conheceu ele como Astro, né? Mas eu li ele, aquela história realmente da Abril, Zenith, que eu acho mais bonito o nome Zenith. E aí não combina com a história, né, cara? Porque a graça é chamar ele de Starman, né? Ele não estaria presente aí nessa série, né, meu? Se perdesse esse nome. Ele tá aí só por causa que o nome dele é Starman. Eu acho legal, assim, porque até o que eu comentei com vocês, algumas posições, assim, alguns enquadramentos, ele reproduz tanto a história do Starling quanto as passagens do personagem na crise, né? Porque ele morreu na crise. Exatamente isso, entrando na onda de antimatéria, desse jeito. Eu não acho, assim, que é uma morte fútil. É uma morte fútil porque a gente sabe que logo depois terminou, né? A onda de antimatéria. Cara, pode ser fútil o que for, bicho, mas a arte é muito bonita, bicho, quando ele é engolido na onda de matéria. Puta que pariu, a página assim só... Mas aí, né? Então é uma confusão, porque em crise a gente sabe que ele é engolido na onda de antimatéria e a gente achava que ele tinha morrido por alguma coisa fenomenal, né? E aí, quando vem essa história, fala, não, morreu porque apressado. Minha mãe, profunda pensadora, já dizia, né? Apressado como cru. Eu nem fiz uma associação das duas histórias. Eu tô falando que nessa história mesmo, a gente nem pode fazer, eu tô fazendo a posição do Príncipe Gavin. Na posição dele, ele não tinha como saber que a onda de antimatéria ia acabar logo em seguida. Ele fez o papel dele de herói, cara. E ele foi heróico até a onda de antimatéria acabar. Agora, se ele não teve tranquilidade de avaliar a situação, esperar um pouco, tá, aí já é outra questão. Né? Mas eu acho que ele foi heróico, né? Assim, é uma história legal. Estava até agora há pouco criticando o Sombra. O que eu mais gosto da história nem tanto é, né, o Príncipe Gavin. É sim realmente você ver o Sombra daqui a alguns milhares de anos num mundo que eu, a leitura pelo menos que eu fiz, é como se fosse a cidade de Opal ampliada num planeta em si, né? Como se ele tivesse defendido tanto a cidade, que ela se tornou um planeta, que ela tem uma estética assim, né? Parecida com Opal. E entre as crianças, você vê um ruivinho Oder, né? Um menininho Oder, né? Um ruivinho. Eu acho isso muito legal, cara, assim. Esse desenvolvimento, assim, né? Sutil da coisa. E ele tá realmente com outras cores de roupa, né, Luigi? Que eu acho que ele tá mais leve, assim. Mesmo ele sendo um soberano, é como se ele já tivesse cumprido o papel dele, né? Como se ele já tivesse lutado todas as lutas e agora ele tivesse realmente contando histórias para as crianças. Talvez seja a coisa que eu mais gosto dessa história, seja isso. E eu gosto realmente do Sombra quando ele aparece assim, né? Tipo o Morpheus, assim, de canto de olho, assim, que você olha, ele tá na berlinda da história, ele não se faz tão presente, né? Ele não é um adversário do espectro, por assim dizer, né, meu? Ele é a moldura da história. Isso eu acho muito legal. Assim, no segundo segmento dessa história, né, o Sombra, ele conta exatamente pra esse menininho Oder, né, que é descendente do policial William Oder, né, que é o pai dos irmãos Oder, que no presente, assim, eles se tornaram-se amigos e colaboradores do Jack, né, como isso veio acontecer, né, como o patriarca dos Oder conheceu o Ted Knight e em que circunstâncias os dois firmaram essa aliança que passou de pai para filhos, né. Eu acho barato essa história, assim, e o Sombra, novamente, assim, é muito elogioso sobre a pessoa do Ted Knight, né, e principalmente pelo lado científico dele, assim, com o Data Vane, que dali a alguns anos o Ted sofreria, né, com remorso de ter colaborado com a criação da bomba atômica, né, que é ali entre 1946 e 1950, e é justamente a época retratada lá em A Era de Ouro, né, que, assim, o Jamerson falou que não faz parte, né, da cronologia oficial da DC, pelo menos aqui em Starman, mas eu acho que bate bola direitinho. Então, assim, ele virava interno, assim, de uma clínica psiquiátrica, né, depois de um colapso nervoso. É engraçado que em Starman ele fala muito em ondas de crime, né? Os vilões, eles chegam ao Paul City pra ondas de crime, né? Assim, é uma coisa bem recorrente da época do Ted Knight à época de Jack, né? Aí essa bruxa das Campinas, ela tá fazendo uma onda de crimes, né? E esse William, ele tá, acho que de tocaia, né? Tentando capturar essa bruxa e ela leva ele pro covil dela, né? Aí o Ted, ele se deixa capturar, ela chega a quebrar o bastão dele, né? O bastão do Starman, só que ele deixa propositalmente ela quebrar e ele mantém dentro da capa dele os circuitos, algumas coisas pra ele fazer outro bastão. Aí ele pega e faz o bastão com o cacetete do policial, né? Aí fica aquele vínculo de amizade, assim, porque o Ted, ele se deixou capturar justamente pra não abandonar o William, né? E ele sequer se conhecia. Aí ele fica aquela dívida de honra e constrói essa amizade, assim, que vai se eternizar, né? De 50 anos pra frente, né? Eu acho barato essa história. Inclusive, essa é bem bacana. Essa sacada aí é uma coisa bem Burn, né? Da capa com o bolso. Acho que é o Burn que faz isso com o Superman até. Não sei se foi usado antes aí, é de ouro e tudo mais. Mas essa história de bolso na capa é curioso. Nada cai. Esse Starman, esse Ted Knight, assim, eu confesso que cada vez mais eu vou me surpreendendo com ele ao longo das histórias, sabe? Porque eu acho até que, de certa forma, a gente vê até um protagonismo dividido, né? Se a gente pensa, pô, o Jet Knight é o protagonista no presente, mas tem hora que o pai dele rouba a cena lá também no futuro, né? Aí ele tem um protagonismo aqui no passado e também, de certa forma, também tem um Sombra, né? É um gibi, assim, que os protagonistas, pra mim, não são tão mais claros, né? Pelo menos até o ponto das histórias que eu li. A gente vai discutir mais à frente, lá no arco com o Shazam. Finalmente, o Ted, ele ensina ao Jack a como manipular o bastão. O cara é um barato, assim. Você vai ver o nível do poder que ele tem com esse bastão, sabe? E a gente subestima o personagem. Cara, e a bruxa realmente, assim, é uma figura também, né? É engraçado que essa bruxa... Vai voltar a aparecer, né? Ela volta a aparecer, assim, e ela provoca no Ted também aquela coisa que ele é muito cético, né? Ele não acredita em magia, assim. Ele vai ter mais à frente, a gente vai discutir o encontro dele com a Trigan. E, assim, é a primeira vez que ele fica perplexo, né? Parece que é uma aplicação mágica dela, né? E ele realmente ele não aceita esse tipo de coisa, né? Ele acha que a vassoura dela tem propulsor, qualquer coisa, né? Que voa, assim, alguma coisa científica, né? Mas não. E ele realmente termina a história sem ele saber como é que ela voa, né? A hora que você falou provoca, meu, eu já pensei que ela tá de meia arrastão, né, meu? Um decote. Falei, caramba, meu, que ela provoca nele, hein, meu? Ela é verde, né, meu, também, assim, é, né? Vai saber o que. Ela lembra a bruxa lá do Mágico de Oz, né? Ela é, por isso a referência é essa mesmo, né? Ô, Reginaldo, você tem algum preconceito com mulheres verdes? Não entendi. Não, eu nenhum, muito pelo contrário, meu. Pode vir. Essa última página que aparece todos os Star... Não, que é essa última? É, acho que é todos os Starman. É do Williams, essa última página? Não, né? Antes do fim da edição. Não, essa é do Craig Hamilton. É bonita também, hein, meu? É bonita, caramba. O que ele tá falando? É das próximas histórias, é? Das próximas histórias, assim, que a criança pede pra ele contar mais histórias. Aí ele tem várias, né? Aí supõe-se que eu acho que esse quadro aí são vários Starman, até os que a gente não conhece, os que apareceram ao longo dos tempos depois de Jack, né? Não parece um Maupau essa cidade? Esse castelo, essa torre, assim, parece Kandor também, né, meu? Assim, uma coisa pontuda. E esse outro Starman que ele fala, né, o Danny Blaine, eu dei uma pesquisada aqui, é o Tom Keller, o da Legião? Qual que você tá falando? Que tem a nave? A menininha fala aqui, né, fale sobre o Jack, fale sobre outro conto do Starman, fale sobre o Mikal, o Will Payton ou o Danny Blaine, o Starman que veio depois. Tradução livre aqui, tô lendo em inglês. E aí eu tinha jogado até o Danny Blaine, eu não lembrava desse, e tem uma... É o Tom Keller, eu tô vendo aqui, é o mesmo nome, é o Danny Blaine ou o Tom Keller, né? Acho que o Danny Blaine deve ter sido a identidade que ele assumiu quando ele veio pro presente, né? Que ele tá desmemoriado lá, doidão? Isso, é ele mesmo, é o Tom Keller, da Legião. É curioso isso, não lembrava mesmo desse nome. Você gosta de beber cerveja, Starman? Eu adoro. Se um dia quiser tomar uma, se precisar de um parceiro pra beber, eu sou esse cara. E se a situação ficar feia, se os pilantras levarem a melhor e não houver esperança, nem chance de sobrevivência, qualquer que seja a encrenca que você estiver e ainda precisar de alguém para cuidar da sua retaguarda, eu serei esse cara também. Billy O'Dare sempre estará lá por você, Starman. Thank you. super excêntricos amigos da onça. Essa história de Starman número 28 foi a que eu menos gostei nessa primeira leva dos contos dos tempos passados, né? A arte, embora muito bonita, é do Craig Hamilton, que fez exatamente a parte do Sombra lá nesse anual que a gente acabou de discutir, né? Ele puxa por um lado, assim, colorido, psicodélico, né? E casa bem com o vício em drogas do Mikal. Nesse caso, ele pertence a uma raça alienígena com uma cultura imperialista, né? De dominar povos ditos inferiores. É o Mikal, era um oficial que se rebela e volta-se contra o próprio povo, né? Depois que a ameaça é contida, ele decide viver na Terra e, eventualmente, assim, o ocaso faz ele procurar o alívio nas drogas. Nessa história, ele topa com outro oficial de sua época, né? Que também deixou de lado sua missão, até que descobre que contraiu herpes. E para sua fisiologia alienígena, era mortal. E aí, antes de morrer, ele deseja matar o Mikal. Maurício, fala um pouco sobre esse duelo mortal com Komak, né? Peraí, eu ou o Reginaldo? Tá com o Reginaldo aqui, né? Foi o Reginaldo que eu botei? É, eu tô na outra. Ah, então, você curta essa história, Reginaldo? Você falou que você não gostou dessa e eu acho que é a que eu mais gosto aí de todas... que a gente falou, porque você pega o Mikal, você vê ele desde o começo e ele tá destruído, né? Ele é outro personagem, né? Ele tá com o cabelo mais comprido, ele tá mais esquelético. Ele não fala, né? Ele murmura alguma coisa só, uma língua alienígena, né? Ele fala no começo. Ele tava praticamente escravizado, né? No circo. Ele é outra pessoa. Ele é irreconhecível desse personagem que você vê agora, né? Nos anos 70. Acho que é 76 essa história. Ela é toda inspirada, né, no Capitão Marvel, né? O personagem em si, ele é praticamente uma cópia do Capitão Marvel. Embora, né, o nome também tenha vindo aí puramente, né, da música do David Bowie, né? Não tem muito o que fugir. Mas essa edição, eu acho ela maravilhosa, Luiz, assim. Por causa que é realmente, assim, eles foram super fiéis à década e pegaram tanto ele como o adversário lá, acho que é Cormac o nome do cara, tão bem caracterizado, né, e eles comentam, né, que tanto o vício dele em drogas, quanto o vício do outro em sexo, é uma questão biológica deles, né, eles têm uma necessidade física, né, de buscar, né, esse êxtase, né, essa questão de eles sempre estarem atrás disso, que eles conseguiam isso antes com a guerra, né, com a conquista. É bem interessante, né, a raça deles buscam isso. A raça deles, Jamerson, não sei se você lembra disso, mais pra frente acho que vai revelar. Eles são da mesma raça da Penumbra, não são? Acho que é Talok, alguma coisa assim, não é? Eu não costurei essa referência não, mas eu vou dar uma pesquisada nele. Se eu não me engano, eles são, ou são num planeta do mesmo eles sistema. Eles estão perdidos deles ser uma cópia do Capitão Marvel, né? Da Marvel, não digo que diminuiu o valor da história, né? Mas é assim, tão descarado, né? Porque a trama é a mesma do Capitão Marvel original, né? Na verdade, esse Starman, ele é a criação do Gene Colan, né? Que o Gene Colan, ele co-participou, né? O Capitão Marvel era a criação do Stan Lee. O Gene Colan, até de certa forma, ele abominava o Capitão Marvel, aquele com roupa verde, né? O original, assim, a primeira versão dele. Ele achava ele pouco inspirado, tudo e tal. Aí ele criou uma versão idêntica, né? Porque a origem é muito parecida, a história é muito parecida, né? E aqui não tem jeito, né? O que tá contando aqui, até esse adversário, esse Cormac, ele é a versão, acho que do Capitão Marvel é Ion Rod, uma coisa assim, não lembro, não vou lembrar de cabeça de jeito nenhum, o nome do inimigo lá do Capitão Marvel, né? Do outro. Não vai lembrar, mas fala o nome, né? Não, mas eu acho, eu tô achando que eu tô errando, cara, mas é o outro Kree, né? Que era como se fosse o capitão dele, mas enfim, é muito parecido. Parecido, cara, é igualzinho, né, a história dos dois, assim. Aqui, eles reproduziram isso, a essência. Eles também têm a mulher, que é amante, que acaba fazendo ele abandonar tudo isso pra ficar na Terra. Eu acho muito legal, cara, tudo isso, envolver também, uma hora eles falam dos Darkstar. Darkstar acho que sumiu agora, mas nos anos 90 eles estavam começando a trabalhar com Darkstar, né? E esse Darkstar, ele tá envolvido na destruição do próprio Talok 3, né? Você falou aí, você tinha a ver com a personagem lá, né, da Penumbra lá, ela era Talok 8, né, quer dizer, eles são descendentes, né, esse é o Talok 3, o dela é Talok 8. Veja só, na verdade ele é de um mundo chamado Tradlavia, Tradlavia, VIA. Então, não tem relação direta, não. Não. Aí cê, mas você tá falando da versão antiga. É. A versão do Robson, ele é de Talok, sim. Ah, se eu não me engano, ele interage no arco lá na frente, que a gente vai discutir. Isso, lá, isso. Tá no espaço, ele até interage. É. Não, tudo estrelas bem. Ele fez um retcon, né? Isso. Ele amarrou. Tem alguma coisa que ele fala, porque o sistema tem Talok 3, como se fosse Talok 3, Talok 4, Talok 8. E eles vão, à medida que se aproxima mais do sol ou se afasta, o tom da pele vai ficando mais ou menos azulado. Tudo isso, cara, eu li há muito tempo, né? Eu tô relendo agora e antes da gente começar a gravar, eu tava reclamando da minha memória. Rapaz, eu sou tá melhor que a de Jameson, viu? É alguma coisa assim, cara. Citando o vilão do Capitão Marvel de cor. Então, cara, o vilão é o Yon Hogg. Eu quase acertei, meu. Então é meio ponto, vai. O final da história, cara, eu sei que assim, ele põe um dispositivo na mesa, assim, meu, e eles começam uma batalha psíquica que é totalmente psicodélica, né? E é simulando. Totalmente copiada de uma história do Doutor Estranho. Só que eu não lembro mais qual é a história. Eu tenho certeza que eu li uma história do Doutor Estranho igualzinho daquele jeito. Só que ela tem essa pegada disco, né, cara? Porque, assim, eles estão numa discoteca e eles realmente fazem todo esse trejeito mesmo de discoteca, de dança, né? E ela tem todo um aspecto de brutalidade, né? Ele mesmo fala isso. Ao mesmo tempo que tem o confronto, ela tem todo um lado da sensualidade da dança. O combate psíquico acaba com a vitória do Mikal. Como ela é toda no campo mental, psíquico, eles estão sentados na mesa, ele levanta e o Cormac tá lá já catatônico, né, sentado. O medalhão que ele tava usando acaba ficando, né, fixado na pele dele, no peito, que é onde que esse medalhão ele tem desde a origem mesmo dele, é um medalhão com capacidade sônica. Na origem ele tem uma outra história, assim, mas esse medalhão ele dá um monte de poder pro Mikal, né, serve pra tudo. Quando ele sai da boate é justamente a noite que ele é capturado, né, você vê a última cena dele, alguém aparece injetando uma droga no pescoço dele e pegando ele. Só que essa história ainda era meio complicada, né? Até o Sombra fala, mas não, é subtendo que ele só apareceria lá, né? Mas só que aí tem uma discrepância do tempo lá, que tá há 12 anos do que vai acontecer com ele, né? Que o Jack vai encontrar com ele lá no circo. Na história lá do Jack, parece que ele só tinha desaparecido há 4 anos. Então, assim, ele tinha sido drogado e foi pra outro lugar, ainda não foi pro circo, né? Dá a entender isso. E sobre essa cena da luta, eu acho barato aquela splash page que você falou, né? Parece que eles estão dançando, né? E tanto é que tem um globo, assim, mesmo no meio da página, né? Bem em balas de sábado à noite. Porque eles estão numa discoteca. Só que eles estão. Só que tá mesclado o cenário real, né, com o psíquico. Cara, eu achei demais. Foi o que o Jamerson falou, é Doutor Estranho, né? É piradão, assim, né? O globo aparece mais de uma vez. Ele aparece o globo, aparece estrobo, os dois aparecem uniformizado, ninguém vê. É um barato, assim, acho bem. Os dois se drogam antes, né? Também, além do aparelhinho lá, os dois se drogam. O aparelhinho é como se fosse um simulador de treino de combate, né? Só que ele é feito mentalmente, assim, né? Todas essas histórias elas servem exatamente para isso, para você conhecer um pouquinho mais de cada um dos personagens. E esse daí, assim, quando você vê esse Starman azul todo quebradiço, todo sofrido, e depois você vê ele fragilizado, ele tem um envolvimento com o Grund, e você vê ele aqui no auge, né, poderoso, né, ele tinha um envolvimento, né, ele dormia com homens e mulheres, anos 70, né, meu, ele tava no auge, assim, né, né, tava aproveitando tudo, né? Então eu acho um barato, assim. É um personagem, assim, que ele é riquíssimo. Ele vai ser mais importante daqui pra frente, né, pra história. Ele é um personagem muito importante aí pra série. Eu acho legal você conhecer mais uma faceta desse Starman, né? Que era um que você até achava, assim, sabe? Ele é o Starman esquisitinho e ele tem mais características. E acho também curioso ter toda essa associação ao Capitão Marvel, que hoje pra praticamente, né, cara, é um personagem esquecido. Hoje... Praticamente não, totalmente. É, o Capitão Marvel, da Marvel, né, o Marvel, sumiu, cara. É um personagem que ele caiu numa valeta aí, ninguém sabe mais dele. Hoje ele é só uma nota de rodapé pra Carol Danvers, né? É, que é uma pena, porque ele é um personagem que eu gostava bastante, assim, ele tem histórias boas, assim, tem a morte dele lá do Starling, que é bem legal. É um personagem cósmico que não tem jeito. Todos esses personagens, eles têm um vínculo com o ano 70. Até mesmo o nome Starman, imediatamente, a gente, claro, tem a referência da série aqui e tal, mas se você falar para um leigo alguma coisa, ele vai associar a David Bowie, né, a música, toda aquela pegada, né, a fase alienígena do Bowie. Obviamente, você vai pegar também esse período, essa época, né? Então, não tem jeito. A gente volta pra esse período. E aí, Maurício, você gosta desse Capitão Marvel, outro Capitão Marvel da DC? Você gosta dessa historinha também? Ah, eu confesso que eu só entendi essa ligação mesmo, já tinha ouvido comentar, mas só entendi essa ligação mesmo lendo esse gibi específico. Não tinha captado, não, mas, assim, tudo clica, né, na hora, assim, faz sentido. O momento, o histórico do personagem em si, é bem bacana. Primeira vez que eu leio esse gibizinho aí, diferente de vocês vermes, então não conhecia, não. As páginas são lindas, bicho. Essa cena da luta meio psicodélica aí, eles já estão meio que etéreos, né, atravessando ali as pessoas na pista de dança. O bicho tá meio avermelhado, as pessoas assim no fundo, né, com uma cor mais chapada e eles em destaque. E realmente, Jamerson, parece uma coisa assim meio do Dr. Estrela, do Frank Brown, né? Aquela fase bem louca, né, que inclusive é comentada no História Secreta da Marvel, né, que o Englehart e tudo mais se chapavam lá, saíam passeando por aí. Acho que até o nosso amigo do Vale postou esses dias um excertozinho do livro falando disso. E aí o Dr. Estranho viaja encontrando e revendo a Gênesis do mundo. Tem um vilão, né, o adversário dele, que é o Cizeneg, que é Gênesis escrito de trás pra frente, e se torna Deus ali. E isso foi censurado na época na Marvel. Mas não, peraí, você pode usar sua droga, vai fazer o que quiser, agora não bota Deus no gibi não, que vai dar merda. Bem a pá, cara, mesmo, Dr. Estranho. Se não tem uma história assim, tem histórias bem parecidas que evocam mesmo, é o que a gente lembra na hora. Acho massa, a arte ficou muito boa aqui, tinha ficado boa na história até o que a gente comentou também, mas aqui casou muito bem. E eu queria só perguntar pro Jamerson se ele acha que esse Starman devia ser traduzido então como um astronauta de mármore. Ou então Major Tom, né? Que Major Tom é o nome do Starman, né? Tanto que a música, depois, em determinado momento, ela fala: Major Tom está voltando para casa. E você gosta dessa história, Jamerson? Quer comentar alguma coisa? Eu gosto, acho uma excelente história. A arte do... O Greg Hamilton, né? Eu acho que ele é um cara competitivíssimo. Infelizmente, eu não me recordo de ter visto nenhum outro trabalho dele, assim, de imediato, porque se eu tivesse visto, eu teria ficado com a recordação. Acho que é um episódio que cabe muito bem ali num gap de temporada de série de TV, né? Aquele episódio do meio ali da temporada, né? Com Bidiz, que Reginaldo iria odiar, né? Mas Bidiz rolando ali no fundo, depois mudar para uma música do Ziggy Stardust, né, que é a persona do nosso querido Bowie para esta época. E acho que é algo que casa muito com a ideia do personagem. Se vocês observarem, é porque, na verdade, esse Starman, originalmente, ele só tem uma história, né? Na verdade, a gente não pode nem contar que o Mikal, que a gente conhece, ele foi criado pelo Jerry Conway. Não cabe. Jerry Conway escreveu uma história, foi uma das revistas de estreia da DC. A história não teve continuidade e o personagem morreu ali. Ele só teve uma história em fevereiro de 76. A partir dali, tudo que a gente conhece do personagem, ele é apresentado nessa série do Robson. Eu tô com vergonha de vocês, tanto de Reginaldo quanto você, porque você dizer que não conhece nenhuma outra arte assim do Craig Hamilton, e eu tenho certeza que vocês gostam dessa minissérie, que é aquela do Aquaman, da roupa azul, lá, que é do Neil Posner, e a arte é dele, né? Minissérie clássica lá de 86, acho que era 4, 5 edições, acho que devia ter saído ali em Super Amigos, né? É, pô, mas eu não ia associar isso nunca, cara. Pô, é a arte dele, do Craig Hammond. Mas nem parece, cara, nem parece. Você viu isso aí pesquisando. Não, isso eu sabia. A única história do Aquaman que eu gosto é essa minissérie clássica da roupa azul. O único trabalho que eu lembrava desse Craig Hammond era justamente esse trabalho do Aquaman, que é lindo de morrer, essa arte dele. Certo. Pra você ter essa ideia, né, eu não lembrava, eu li essa história, já reli, mas não, também não acho a história do Aquaman aí, não acho uma coisa assim fenomenal, não. Ainda que o problema é o Aquaman, né? Não é nem a história, né? A história é uma das melhores do Aquaman, porque o Aquaman tem poucas histórias boas, né? Depois tem o Peter David que salva o personagem, mas isso é o assunto para um outro debate. Mas eu acho que é uma história boa, ela faz uma construção adequada dos anos 70, ela faz a referência que é perceptível para nós, dos personagens, né? A gente consegue perceber ali o Capitão Marvel, e acho que era uma tendência da DC, quando você lê as histórias do Príncipe Gavin e os brilhinhos ali de fóton que o Ditko coloca no Starman, do Paul Levitz, né, o próximo Starman, você percebe que era uma tentativa da DC falar, olha, o nosso Starman tem que ser um herói espacial, um herói sideral que evoque o Capitão Marvel. E aí, o que faz o Robson? Evoca ao máximo, né? Ele pega lá e faz uma trama, tudo bem, ela aproveita a história original do Coen, mas leva ao máximo a ideia lá da raça que vai invadir a Terra e um dos membros traz, né? Gosto muito. Falando ainda do Coen Hamilton aqui, ele me lembra o próprio J.H. Williams em Ramadan, do Sandman. Vocês não acham, não? Sim, sim. Lembro mesmo. Ramadan tem estrelinha também, né? É. Falei. Não é? Por isso lembra, né? Não, me lembra muito essas achuras que ele faz no... Nossa, mas essa série do Aquaman é linda, hein, meu? Não parece nada com essa arte, cara. Nada. É, sabe por quê? Porque o colorido é diferente dessa série. Totalmente diferente. Acho que até pra remeter o ambiente, né, da água. Ele tá usando muita magia. Ah, eu acho linda, cara. Eu acho o traço mais leve também do que tá aqui. Aqui tá carregado, né? Tá com muita rachura aqui. Havia uma base. Era, vamos dizer, uma base no lado escuro da lua deste planeta. Era lá que estávamos. Você, eu e uma centena de outros quando você decidiu nos trair. Você tinha uma amante. Lisa era o nome dela. Havia algo quebrado nela. Nossa necessidade de conquista não fazia sentido. Não lhe dizia nada. Não. Era estranho. Ela sentia compaixão, um senso de justiça e moralidade. Percebemos que Lisa pretendia alertar a Terra de nossos planos de invasão. Ela morreu tentando. Era um problema resolvido e aí recebemos nossas ordens. Um grupo de assalto deveria ter vindo atacar uma localidade e enfraquecer as defesas da Terra. Tornar nossa invasão mais suave e mais fácil quando finalmente atacássemos em massa. Mas só você foi autorizado a vir à Terra. Você foi escolhido para esta tarefa por causa do dispositivo que criou. O cristal sônico só funcionava com a sua fisiologia. De curador, você foi elevado ao honrado nível de guerreiro de elite. Você foi treinado e educado na arte do combate. E uma vez aqui, assim como Lisa, todo o seu condicionamento ficou para trás. Talvez ela tenha infectado você, Michael Thomas, com essa doença. Talvez você já tivesse a mesma doença. Talvez a visão da morte dela tenha enlouquecido você. Falando de Ted, falando de Jack. Tem um mix de sentimentos com essas edições de Arquivos Secretos e Origem, porque ao passo que funciona como um repeteco para quem já vem acompanhando um título há um certo tempo, esse tipo de publicação é produzido para ganhar um leitor assim, de segunda hora, né, que não comprava o gibi desde o começo. Essa revista especial tende a informar o que você precisa saber se quiser começar a pegar a mensal. Se a gente for parear, esse Secret Files sai em abril de 98. E nesse mesmo período está saindo o Starman 41, que é exatamente a metade da série. Né? Sem falar que o mercado editorial ainda não vivia o boom dos encadernados, né, dessa tendência atual de sempre ter compilado o que saía na revista regular. Tampouco era confiável, né? Porque podia sair um volume com as primeiras edições, mas não havia muita garantia se existiria uma coleção sequencial. Vendo as datas originais que os TPs justamente saíram, você tinha o Pecados do Pai, né? Em janeiro de 96, aí 2 anos depois da estreia de Starman, o segundo volume só sai em março de 97, aí o terceiro em março de 98, e esse agora que a gente está conversando dos tempos passados, em fevereiro de 99, ou seja, um por ano, né? Com chances assim, remotas de reimpressão. Então, um Secret Files, como eu disse, é um convite tardio, assim, uma peça feita para vender o quadrinho principal para quem chegou depois, né? E esse aqui eu acho que é muito bom, assim, em sua proposta, né? Tanto porque o Robson transforma a coisa em algo que também soa inédito, né, para o leitor veterano, né? Fora os artistas convidados, né, que são o Phil Jimenez e o Lee Wicks. Maurício, apresenta essa historinha e me diz o que é que você achou, não só do enredo, assim, sobre pai e filho, cada um em um canto diferente, falando sobre o outro para terceiros, mas também assim do recheio das páginas finais, né? Se você fosse gafanhoto em instamento, você pegaria a mensal depois que lesse uma edição especial como essa? Ó, eu acho que é uma estratégia meio furada. Não acho que esse tipo de coisa atraia muito, não. Acho que vale muito mais para quem já é fã, ou para quem já tá acompanhando, né? Não fala nem de ser fã, fanático, arrancar os cabelos e sair com o meu bonequinho. Mas colocar esses detalhezinhos, essas coisas de mapinha da cidade, tem aqui mais adiante uma planta, né, ali, um esquema de como funciona o bastão, quem são os outros Aquaman. Eu sempre, o Aquaman, olha, tô vendo aqui a imagem que você colocou no chat e tô falando de Aquaman, quem são os outros Starmans, assim, beleza, a gente, moleque, né, já pegou muito gibizinho, assim, aquela imagem chamou atenção. Eu tenho várias imagens, assim, vários quadros específicos que estão marcados na cabeça da gente, né, mas eu acho que serve muito mais como um extra mesmo para quem já acompanha. E é bacana quando você vê, assim, gibizinhos como esse, que são imposições editoriais, que o escritor vai lá e tira leite de pedra, né? Cria uma história bacana, alguma coisa que acrescente mesmo. Se você é um leitor casual que tá pegando ali para completar todas as 50 files do ano, ou se você é um leitor assíduo de Starman, vale pros dois. E pega muito mais pelo conteúdo dessa história do que por esses extras todos. Na minha opinião, de leitor. E preciso falar antes de entrar aqui na história que são dois belíssimos desenhistas que estão aqui, né? O Lee Wicks, que eu sou fãzaço mesmo do Wicks, e o Jimenez, né? O Phil Jimenez, que é um baita desenhista também. Tem coisa na Marvel, coisa na DC, e aqui, já comentei isso de outras vezes, tem um conhecido que fala muito que o Jimenez só desenha bem na Marvel e não podia discordar mais dele. Aqui a gente tem, né, conversando com o Ted e conversando com o Jack. São duas histórias paralelas, né, duas narrativas que vão se encaixando uma na outra e fazendo paralelos, né? A gente vê Ted Knight aqui, o pai, conversando com uma namorada do Jack, que até o momento que a gente comentou ela não tinha entrado de vez na história, né? Ela tinha aparecido aqui e ali, que é a Sadie Falk. Tem um spoilerzinho aí, mas não vamos dar esse spoiler sobre ela, né, Luiz? Deixa pra gente falar dela lá na frente. Eu ia até falar sobre isso, esqueci. Realmente, se o cara pegou essa historinha, já levou um spoiler de cara, assim, foda, né? Segura a mão. É, não, mas a gente tá sendo apresentado aqui, antes do tempo, a essa namorada dele, mas o que vem depois deixa quieto aí, a gente comenta oportunamente. E ela tá querendo saber mais sobre o Jack, partes da vida do Jack, o Jack não comenta e tudo mais, já que estão vivendo juntos, né? Por que não saber do pai dela? E ela tá conversando com o sogro, enquanto o Jack tá fazendo uma nova tatuagem e o tatuador dele, até eu suspeitei desse tatuador, que esse cara tá querendo saber tudo da vida do outro, assim, mas eu nunca me tatuei. Não sei como é conversa de tatuador, ainda mais com tatuado ter essa relação aí com seu tatuador, de voltar várias vezes, de continuar a fazer tatuagem. A gente tem que perguntar a Mauro e Duval, né? É. Eu, infelizmente, minhas marcas no corpo são todas infligidas por mim mesmo. Quedas platina no dedo e cortes e tudo mais. Os gatos, né? Ah, mas o gato já é cué logo, né? E a pele já tá acostumada desde pequeno. Acho que tinha gato no meu berço, então não tem, tá de boa. E é legal como as narrativas se costuram aqui, Luigi. Porque a gente vai ter uma página de uma página de outra, e daqui a pouco eles dividem a página. Aí você vai ter os dois desenhos dividindo a página com as duas narrativas, né? Aí daqui a pouco você vai ter uma sequência de um, depois uma sequência de outro, com uma página splash page. É bacana, a gente vai ver o Ted falando do Jack, né? A adolescência rebelde, ele admitindo depois que a mãe dos meninos, a esposa dele, morreu. Ele acaba se entregando totalmente à identidade do Starman. A questão ali do Armagedon Inferno, né? Que é aquela fase que a sociedade de certa coisa no limbo, sempre lutando contra deuses nórdicos que estão no Ragnarok. Eles estão tentando impedir o Ragnarok, só que sempre que morrem, voltam também. Eu imagino, assim, eu lembro de comprar Armagedon Inferno no mercado. Tá? Foi com minha mãe fazer mercado e comprei na banca do mercado. Bons tempos que tinha banquinha em tudo quanto era canto, né? Mercado, saída do shopping, do colégio. Mas imagina pro leitor que não pegou essa loucura, né? E teve assim, a sociedade estava no limbo, enfrentando o Ragnarok de deuses nórdicos. Foi dada como morta, aí volta em Zeroia. Tinha acabado de voltar, quando tem Zeroia, aí o extemporâneo vai e envelhece todo mundo de novo, porque estavam jovens. Enfim, é uma farofada mesmo. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, eu não sabia. Peço ajuda aí aos amigos bibliotecários para confirmar isso. Não sei se é um retcon, mas a Lei de Fantasma, né, dos Combatentes da Liberdade aqui é descrita como uma prima do Ted Knight também, no passado, né? E tem a ver ali com a criação do Bastão Cosmo. Ele explica que o Ted foi um dos criadores, sim, junto com o outro cientista, que é o cara que acaba desenvolvendo ali aquele feixe de luz negra da Lei de Fantasma. É retcon, né, Maurício? Porque a Lei de Fantasma era da Quality, né? É verdade, bem lembrado. O Tio Sam, o Bobo Humana, aquele Pequeno Polegar, se não me engano, né, que chamava também, o pequenininho, são de outra editora e só vai se fundir tudo na crise mesmo, bem lembrado. Era o Roy Thomas que implementa isso, acho que é nos anos 80, naquele esquadrão All-Star, né, Jameson? All-Star. E Roy Thomas, ele ainda faz um retcon interessante que vale a pena comentar aqui. É o seguinte, naquele momento existia as várias terras e o Roy Thomas, ele cria uma outra camada. Ele fala que esses personagens que depois foram para a Terra X, eles na verdade eram da Terra 2. Olha só, ele elimina a ideia da Terra da Quality. Eles existiam na Terra 2 e aí eles fizeram o opção quando eles souberam que o Eixo estava ganhando a guerra. Aí eles migram para o que seria a Terra X. E influenciados ali, o acesso estava influenciado porque na Terra 2 a crise abriu, também aconteceu em 42, né? Oh, rapaz, essa foi longe. Essa eu não sabia, não. O Troféu Catapiolho aqui no Escapista é Troféu Jameson Teos, né? A gente tem que entregar pro próprio, né? Eu comentei com o nosso grande poster que retcon por retcon, o Starman Will Payton pegou a tia do Starman Jack Knight, porque o Will Payton, ele teve um caso com a Lei de Fantasma. E digo mais, teve troco, né? E aí a gente tem, né, na própria história do Jack aí, é legal que o Ted acaba falando de si mesmo também, e o Jack fala de si mesmo. A gente tem belíssimas páginas, e tem mais um Starman aqui, um Starman de 1951, né? É engraçado que a Sage fala, né? Ah, o Starman dos anos 50, ele não, ele só atuou em 51, quando tá discutindo o próprio legado, né? E ele disse que continuou sendo Starman porque não teve ninguém pra assumir no lugar dele. Por isso que chega um momento que ele volta a envelhecer, né? Que é depois de Zero, é justamente quando o Gibi começa. Que ele diz assim, não, agora preciso treinar alguém mesmo. E vai ser meu filho, que é aquele que a gente vê morrer nas primeiras páginas da Starman 1. Ele explica, né, que teve esse Starman de 51, que é uma roupa bem estranha, parece aquele vilão das antigas da Marvel, que é de umas cabeças assim com as mãos de galinha, né? Não lembro qual era, Lord Voodoo, um nome maluco desse. Não conhecia esse personagem, me parece um retcon também. E Jameson, me corrija se eu estou equivocado aqui. Mas ele fala, né, que o Mikal, ele não chegou a conhecer, mas que ele chegou aí, ó, pau, tudo mais, teve o Gavin, né, que pra ele é só um rumor de personagem com esse nome Starman, e não ninguém que tivesse essa ligação com ele. Quando o Payton existiu, ele estava no limbo nessa batalha aí, que é contada aqui, mostrada em uma belíssima splash page do Jimenez. Nada que o Jimenez faz é menos do que maravilhoso. Esse Starman de 51, na verdade, é um retcon, mas é uma parte de uma trama. É o Robson fazendo semelhante ao que ele fez no Sombra, ele plantando informações que serão relevantes para a história. Tipo assim, depois que falando, você lembra daquela história que eu citei, aquele personagem? Ah, esse daqui. Em resumo, a gente vê que existe uma admiração do Jack pelo pai, mas não é dita, né? Muitos problemas aí de pais e filhos. E vice-versa, eles estão aprendendo a se dar bem ao longo do desenrolar da série. Não tão bem assim, nem sempre. No final das contas, tem toda uma discussão sobre o livro de recortes, né? Que o Jack tinha um livro de recortes do pai, porque até a mãe morrer ele gostava muito de coisas de herói, das histórias do pai. Tanto que você vê realmente, né? O Jack, ao longo do gibi, ele vai sempre falando com detalhes de situações, eventos e aventuras do pai. E aí, nesse momento que a mãe morre, ele se rebela, vem a adolescência, vem a metaleiro, tá lá com o cabelo punk rock e tudo mais. Até que no final a gente vê, né? E a namorada do Jack pergunta pro Ted, né? Mas e você não criou um livro de recortes para as aventuras do seu filho? Ele fala, não, tem tempo para isso não, só sei que... pá, tudo mais. E aí a história tem esse paralelo no final, né? De um tendo o livro de recortes do outro ainda e orgulhoso. É um belo gibizinho, acho que assim, Luiz. É muito mais pelo conteúdo dessa história do que por esses extras que vão aí. Eu não sou tão fã não, né? Entendo a galera que curte, mas eu não sou tão fã dessas coisas de ficar com fichinha de personagem, aquele who's who, né? Que a DC tinha, o handbook da Marvel também. Sei de gente que adora isso, mas pra mim é muito mais uma perfumaria que também. A minha briga com isso é um retrato, uma Polaroid daquele momento, né? Pode ser que no ano seguinte tudo tenha mudado e nada mais nunca foi daquele jeito. Eu também não sou tão fã desses conteúdos, não. Eu acho bacaninha isso no encadernado, assim. Realmente, assim, é bacana, assim, como este, assim. Olhando para essa imagem panorâmica do Apalcita, eu acho um pecado, assim, que ela é toda numerada, né? Ela tem todas, assim, as locações, os prédios importantes e tal. Mas, assim, não tem justamente o observatório lá do Ted Knight. Eu acho que lá em cima você vê um tipo um balãozinho lá, que é tipo um engrenagemzinho com um tubo de ensaio, e eu acho que faz referência como se fosse farol, fosse depois da ponte. Mas não tem, eu acho um pecado isso. Como não, né? Praticamente é a principal locação. E também eu acho que não tem a localização da loja do Jack, sabe? Então, pra mim, não vale nada. Pra mim é uma cidade qualquer. Eu acho legal, assim, aí isso eu gosto, né? Pra você ter uma ideia mais ou menos de onde estão as coisas, o que é perto de o quê. Mas apesar de ser bobo, vem outro escritor e muda tudo em uma palcite, beleza, mas assim, serve como um guiazinho, né? E com certeza um cara como o próprio James Robson vai seguir um guia desse pra montar ali na cabeça dele pras histórias, né? O que é que tá perto de quê, o que é que fazia sentido. E o leitor é foda, a gente gosta desses catapiolhos, né? Não tem outra forma. E tem também uma timeline todos os anos, né? Assim, todos os eventos cronológicos, assim, aparições de Starman, onde cada um tava, né? Para além, tem no futuro, né? Se você realmente, você não conhecia Starman, se você fosse lá no final, você já tomava um spoiler também, né? Mas assim, Reginaldo, você disse que tem essa edição, né? E você gosta dela? Tenho sim. Eu comprei ela na época. Eu acho ela muito legal, cara. Tanto pela história, né? A história eu acho fantástica. A construção, né? Das páginas, né? E a dinâmica. Toda hora, né? Você vê que tanto o pai quanto o filho estão falando de rebeldia, mas em si sentido diferente. Uma hora também eles estão falando em aspectos diferentes, assim. Uma hora o Jack tá falando do pai, que o pai era cientista e playboy. Isso daí, no começo, né, do século 20, até eu acho que o cara que tá fazendo a tatuagem fala, isso é esquisito. Pro começo do século 20 não é, se você pensar, né, o Howard Hughes, né, Jack Parsons, era um arquétipo comum do cara ser playboy, né, e cientista. E o Ted Knight também era assim, né? Eu acho essa história, assim, muito legal. Ela é curtinha e a forma, a dinâmica dela e a construção, e também a arte do Phil Jimenez, né? Que, assim, é realmente maravilhosa, né? E aí depois vem essas fichas de personagens. Eu acho muito legal que tem a numeração dos Starman. Mesmo quem não gosta de ficha de personagem, eu acho legal ter, pra você sempre associar, né? Quem é o 3, quem é o 4. O mapinha, realmente, ele é incompetente mesmo, porque falta esses pontos que você gostaria de identificar. Agora, o bastão é legal, você vê, assim, é um bastão, assim, um esquema, é um esquemático dele bem interessante, assim. Normalmente ele é desenhado de forma mais simples e aqui ele tá todo detalhado. Eu acho que é uma edição, assim, para você guardar. Eu encontrei ela, eu acho que eu tive a sorte de encontrar, e Starman era, assim, na época, na ocasião que ele chegava pouco aqui, e ele era um tesouro, assim, acho que as capas chamavam atenção, né, e era uma coisa que vinha muito pouco para cá, sempre chamou minha atenção, tenho ele guardado, né, eu acho que eu não tenho edições avulsas de Starman, mas isso eu guardei sim. E aí, James, você curta essa edição de Arquivos Secretos e Origens, quer acrescentar alguma coisa? Eu curto todas as edições de Arquivos Secretos e Origens, eu acho necessário que essas edições existam ou existissem, né, elas existiram ali num curto período entre 97 e 99, quando a DC, ela tentou, às vezes ela contava a origem do personagem, né, na verdade essa edição é isso, e quando existia um número 2, ela contava a origem de uma segunda versão da equipe, né, Sociedade da Justiça mesmo tem duas edições, Arquivos Secretos e Origens, que é basicamente isso, a primeira, uma história zero, né, que seria anterior à Sociedade da Justiça 1, a edição Arquivo Secreto e Origens 2, ela já é a apresentação, assim, do prelúdio de uma segunda trama. Se você notar, se você puxar pela memória, quando Metrópolis foi infectada pelo vírus do Brainiac 13, a gente tem um mapinha de Metrópolis também numa edição Secret Files no Orange, e quando Gotham é reconstruída, né, e religada aos Estados Unidos, é numa Secret Files que você tem até um desenho esquemático, né? O cara fala, olha, meio-dia o sol vai brilhar dessa maneira. Eu acho muito bom. Eu sou um fã dos Uhus e também dos Handbook. Eu concordo com o que o Maurício falou, que é um Polaroid daquele momento, e porque eu acho divertido depois a gente notar, olha, quando esse personagem surgiu, tinha isso. Por exemplo, nessa imagem aí do Ragnarok, tem o Sideral, mas o Sideral não foi pro Ragnarok porque o Sideral estava junto com a Corporação Infinita, tanto que ele morre junto com a Corporação Infinita. Se você notar lá, ele está o Sideral. Aí pode ser um retcon, pode ser um erro de desenho, pode ser também um erro de minha interpretação, mas eu tenho certeza que o Sideral formou a Corporação Infinita, que é ele que era a Corporação Infinita, era sediado em Hollywood, ele que pagava os estúdios lá. Ele era um garoto rico, né? Ele é o único caso onde o sidekick era o adulto e o personagem principal era a criança, né? Eu gosto das edições Secret Files, que elas reapresentam aos leitores os personagens, e acho que de tempos em tempos você tem que fazer uma edição para isso. E aí, tipo, compra quem quer. Ninguém tá te obrigando a comprar, mas o leitor novo lá, pô, eu ouvi falar do Starman, pô, eu queria começar agora. Não, ó, começa por essa revista aqui, que ela já tem uns 2 anos de estrada, você vai ficar aqui suficientemente informado. Claro que tem alguns excessos, eu estava observando aqui na minha edição o mapa, realmente falta isso, mas eu já me diverti de ver o edifício da Time Warner em Opal, já me valeu o mapa aqui. Envelhecemos, alguns de nós morreram, eu, Jay Garrick e Ted Grant, acho que fomos os únicos que permaneceram parcialmente jovens, mas no meu caso ainda velho demais para continuar um herói. Eu queria que houvesse um Starman em Opal City, era importante para mim, tudo o que eu tinha passado com esse manto. David, meu filho mais velho, deu um passo à frente, embora no íntimo eu soubesse que era um erro. Ele morreu, que fez Jack entrar na história. Eu sabia que era assim que tinha que ser, Jack como herói, Jack como Starman. Ele se recusou a usar o uniforme, a se unir a uma equipe, mas ele fez do modo que lhe convém. E o Opal City dorme mais seguro por saber que ele está lá fora. A luz do Starman brilha por eles e eu durmo mais feliz. Fim do episódio 3.